Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Dessa vez a galera tá aqui reunida pra falar do que o pessoal define como a nona arte, meu. Olha, quadrinhos, só... Oh, yeah! Na verdade, a gente tava precisando fazer um cast de quadrinhos, assim, nesse estilo, porque tá muito necessitado de fazer algo assim no Projeto X. Já tinha até cobrado a gente. Tá muito japonês a nossa mídia. É, vamos voltar pro hospital. Tá muito videogame, anime. Vou mudar pra mídia papel. É difícil, né? Tá difícil. Mas é basicamente isso, galera. Comics, né? Marca e marcou, assim, a vida de muitos aqui, né? E de muitos no mundo. No mundo! E assim, cara, é uma arte, é um estilo de contar história diferente e bonito também. Traz uma experiência muito legal, assim. E a gente quer passar um pouco aí do que isso marcou pra gente, né? Esse é um cast bem pessoal, assim. É uma introdução, né? Como a gente conheceu o mundo dos quadrinhos. Que é legal, assim. Talvez dê um gás até pra vocês aí que estão na dúvida de ler. Começar. Ou tentar se aventurar em alguma coisa, a gente podia, sei lá, botar também uma recomendação no final, não sei, vamos ver como vai ser esse cast aqui, mas... Vamos ver como rola. Fiquem atentos. E começando aí com os personagens, né, os heróis da gravação de hoje. Vixe. Personagens. Super-humanos. Aqui é o Cabeça, e não julguem um quadrinho lacrado pela capa. Ela pode ser melhor do que a revista. O Cabeça tá falando isso porque ele gostou de Voodoo, velho. Não, é pior. Foi culpa do Rods. O Rods conhece a história. Senhor Hellblazer, manda lembranças. Eu acho que ele tá falando da turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem. Não. A gente tem um caso de erro recente. Senhor Constantine, manda lembranças. Eu sou o Kiba e eu tô aqui pra defender as diferenças. Que frase de X-Men. Foi tudo pensado. Ah, aqui é o Sage e o Superman não merece ser o vilão do Lex Luthor. Pelo amor de Deus, do Lex Luthor é muito forte. O contrário, é muito contrário. Eu odeio o Superman, mano. Afinal, pior que eu concordo. Afinal, mano. Quando você vai na banca, você compra a revista do Lex Luthor, não do Super-Homem. Eu comprei ontem a do Lex Luthor, porque era o Lex Luthor. Boa, cara. É excelente. Aqui é o Panda e ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão. Olha só. Essa é do filme, mas tudo bem. E pra fechar aqui, aqui é o Rods e Keep Calm, We Have Aquaman. Sempre assim. Cara, o Aquaman é meu ídolo, velho. Desde que eu assisti o episódio do Super Amigos, que ele aponta pra uma cachoeira e fala: "Oh, meu Deus, a água está pegando fogo." Depois disso, eu não duvido de mais nada. Se a gente achar, vai estar na postagem, né? Hoje a gente quer fazer um cast bem ímpar, né? Trazer um pouco das nossas impressões sobre comics. Quando começamos, por que começamos, o que levou a gente a começar e tal. Foi bom começar, não foi, entendeu? A gente se arrepende? Não, sim. Tudo isso muito mais agora. Agora! Mas começando aí, galera, vamos definir o que é comics. Vamos lá. Bom, comics vem de uma expressão inglesa, né, que significa cômico, que tem a ver com histórias em quadrinhos produzidos nos Estados Unidos. Originalmente, nos Estados Unidos, os comics traziam muita comédia nos seus enredos, por isso que hoje eles são chamados de comics, né? Ainda é comédia. Ainda tem bastante. Depende do que você lê. Depende de quem escreve, depende de quem desenha. Ainda tem bastante, mas hoje em dia eles são mais... focados em gêneros variados, não são só cômicos, né? Você pega um quadrinho desenhado com Robin Liefeld, por exemplo, é uma comédia. É sempre um cômico, né? É sempre um cômico. Esse talvez seja o único desenhista de cômico, de verdade. Né? Cômico de raiz. Esse aí entendeu a ideia por trás do gênero, né? Ele é um visionário. Vamos fazer uma regra aqui, que a gente não pode ficar falando mal do Liefeld de hoje, porque... Por tadinho. Quê? Tadinho. A mãe dele estragou o quadro agora, recentemente, né, Rod? Estragou o quadro. É, a mãe dele estragou o quadro do Jesus lá. Ô, família, viu, velho? O link do quadro na postagem. Tem que estar. E o link de umas imagens do Liefeld também, do blog Porra Liefeld, tá aí. Porra Liefeld. Porra Liefeld. A palavra comics, né? Ela é usada nos Estados Unidos para descrever qualquer história em quadrinhos. Mas em outros países, principalmente os de origem latina, eles usam esse termo só para o que se refere aos quadrinhos americanos e o estilo característico de desenhos deles. Além disso, quando a gente fala de comics, normalmente a gente associa a super-herói, né? Que normalmente é a maior potência hoje de super-herói. Você tem os quadrinhos que não falam de super-heróis. É o que vende nos Estados Unidos, né? Mas os dois principais, que são a DC Comics e a Marvel, são praticamente super-heróis, em sua maioria. E o primeiro super-herói a fazer sucesso aí internacionalmente foi o Superman, que foi lançado na Action Comics 1, que foi lançado em abril de 1938. Eu não gosto muito dele, mas enfim, foi o primeiro. Não tem como discutir, se não fosse ele, não existiriam tantos hoje. E por mais que eu não goste dele, né, ele foi importante, porque com o lançamento da Action Comics 1, ele deu início à era de ouro dos quadrinhos. Só uma coisa a dizer, chupa Marvel. Mas... sacanagem. Oh, yeah. Não, é que assim, não é a Action Comics em si, é o personagem, o Super-Homem, né, o Superman. Que ele representou um super-herói, um cara com extremos poderes. Não, mas ele foi um primeiro cara que realmente é um cara super-poderoso, com vários poderes. Então isso acabou dando um sucesso, um retorno financeiro, e acabou inspirando outros caras a criar e copiar outros super-heróis. E acabou deixando ele chato. Por isso que quando você fala que o início da Era de Ouro dos quadrinhos é quando apareceu o Superman em 38, a obra do Jerry Siegel e o Joe Shuster. Exatamente. Ele foi tão famoso e teve uma repercussão tão absurda comparado ao que a gente tinha na época, que ele realmente virou referência. Uhum. Ele começou a Era de Ouro. Para o que tinha antes. Em 38, aquela época mais, um pouco mais inocente em quadrinhos, a era inicial, né? O pessoal fala que é uma era de platina, talvez, uma proto-era de quadrinhos também. Aquela coisa mais infantil, de cômicos, de criancinhas mesmo. Ele não tinha essa característica de realmente mostrar pessoas que fossem super poderosas ou pessoas que estariam assim acima do bom e do mal e com teriam questões tão profundas. É, para o público que lia, o público de criança, infantil, de repente vê um cara que você pode se inspirar. Eu quero ser que nem ele. Eu quero cometer uns atos heróicos que nem ele. O Superman, ele vai muito além do que um personagem. Ele é um ícone de longe, assim, de longe. Não, mesmo. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo muito bom para marcas. Por mais que alguns conceitos dele hoje, né, estejam um pouco desgastados, mas ainda funcionam bem, ele é um personagem que precisava aparecer, cara, naquela época, pra essa mídia se solidificar aí, são os comuns. Fora que ele tem muito a ver também com a questão da guerra, que os Estados Unidos precisavam que o povo fosse mais patriota, eles fizeram o Superman com as cores dos Estados Unidos justamente pra isso. Ele foi importante não só para o mundo dos quadrinhos, ele foi importante para trazer patriotismo nas crianças americanas na época que os Estados Unidos precisava, né? Mas hoje não é dia de contar a história dos comics. Hoje é contar a história dos comics pra gente. Isso, a importância pra gente. A nossa história é com comics. Afinal, a gente é muito mais importante que a DC e que a Marvel. Cara, com certeza, velho. Com certeza. E qualquer outra. A escala de importância vem a gente, a DC e lá embaixo a Marvel. Olha que sacanagem. Não. Então, falando aqui de experiências pessoais, né? De quadrinho, né? O quanto isso foi ímpar aqui pra gente, né? Vamos abrir aqui o primeiro quadro aqui, né? Os primeiros contatos aí. Onde a gente começou, né? Como que foi essa primeira impressão aí? E eu vou puxar a bola aí com a cabeça, velho. A minha história até é engraçada, porque, tipo, é que ainda bem que minha mãe não tá aqui, ela não vai escutar isso. Mas é, porque não é muito bonito. Não deveria escutar, ainda bem. Ainda bem, vamos lá. Espero que ela não escute podcast especial. Envolve pornografia aí? Não tem pornografia. Não, era muito novo pra essas coisas. Não, você faria. Meu Deus do céu, o que você fez? Segunda série, ano de 2001. E eu tinha um problema na época do meu fundamental, que eu era muito comunicativo, por assim dizer. E os professores não gostavam muito disso. Ou seja, falava na aula, né? Toda hora. Parava de falar. Esse menino é tagarela, então, pelo amor de Deus. Eu prefiro comunicativo. E eu era expulso de sala com a frequência de 3 a 4 vezes por semana. Né? Ô, louco. Nossa senhora. Ô, louco. E aí, isso acontecia, irmão. E é o seguinte, aí o que aconteceu? Eu era expulso de sala, aí eu ia pra sala de diretora, ela brigava comigo e eu tinha que ficar fora da sala até o momento que terminava a aula que eu fui expulso. E eu ia mandado para a biblioteca, porque teoricamente era pra eu ler algum livro. E lá eles tinham quadrinhos. E eu fora de sala, eu olhei um quadrinho, onde você tinha um cara com a roupa verde, e um cara verde também com arco e flecha, na frente de um negócio gigante. Eu falei, caraca! Peraí, então, seu vício é por culpa da diretora? Teoricamente, se a gente for botar assim... Agradeça a sua diretora, ou então, não, pô. Ou não, né? Ou não. Ou não. E aí foi aí que eu vi esse quadrinho. Eu lembro que eu não tinha ninguém na biblioteca pra me fiscalizar, se eu tava lendo Machado de Assis ou quadrinho. E eu peguei esse, que é o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, número 90, lançado em 77, mês de agosto barra setembro. Que, cara, eu lembro que eu fiquei maluco quando eu vi, sabe? Tipo, era demais. Você vê um cara com um anel que ele podia fazer qualquer coisa. E um outro cara que usava uma flecha, um arco e flecha com socos e... Nossa! Que brilhava, pô, né? Fiquei maluco, né? Porque o único, assim, a única contato que eu conhecia de super-herói, que eu não tinha lido, mas eu conhecia o Super-Homem, o Batman, uh-huh. Conhecia... É, tá, de pela mídia, né? Que eu acho que tinha os desenhos. Os filmes. O próprio Flash Gordon eu conhecia, apesar de não ser quadrinho, mas eu conhecia o Flash Gordon por causa da minha avó. Mas, assim, que eu tive contato mesmo de quadrinho foi esse quadrinho do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde. Eu fui ler ele essa semana pro cast e, cara, é muito ruim. Nossa senhora! E esse em especial... É sempre assim, né? É sempre assim, né? Nossa, esse em especial... Primeiro, o Arqueiro Verde tá no espaço respirando e tá tranquilo. Ninguém pergunta o porquê. Tá de boa. Antigamente não precisava de física. E aí o que acontece? Antigamente, né? Eu hoje também não, né? Ah, é verdade. E daí os dois, eles entram em contato com uma raça que você descobre que eram os Lanternas Verdes antigos. Nossa. Os primeiros Lanternas Verdes. Só que eles não tinham anel. Era tipo arma de... fogo. E eles falam, aí a gente sim foi... Que era bom, aí sim que era bom. E eles falam assim, a gente foi esquecido pelos guardiões... A gente... Não. Nós fomos esquecidos pelos guardiões do universo e estamos aqui vagando pelo espaço. E eu entendo o porquê disso, né? Porque os guardiões expulsaram eles. São filhos da puta. Assim, é muito ruim o quadrinho, mas foi esse o primeiro quadrinho que eu li. E eu cheguei a ler vários desses, lógico não em sequência, porque como era 2001 e os quadrinhos eram de 77, você não tinha todos ali. Então alguém provavelmente doou alguns... pra minha escola, então eu li esse, que eu lembro que é o primeiro, que eu lembro da capa, uhum. E eu lembro do Flash também, que é o que o Flash tá segurando a roupa, só a roupa do Flash Reverso, que eu não achei a capa, eu não sei o número, eu procurei, mas eu não achei realmente qual era, e foi só depois que eu fui ter, e esse foi o primeiro contato mesmo, muito ruim, por sinal, nossa senhora. Aí, cabeça, manda um salve agora pra tia Vera. Dona Cidinha, diretora, que a senhora... Se a senhora está ouvindo esse podcast... Uma dona de respeito. Uma dona de respeito. É, o cabeça agradece muito ela por te mandar pra biblioteca. Só não precisava mandar bilhete pra casa, né? Pra minha mãe saber que eu tinha sido expulso. Mas tudo bem, né? Faz parte da brincadeira. Teve o lado bom. Na minha escola eles ligavam pra mãe vir buscar, filhão. Era na hora que resolvia. Na minha era a cada 5 vezes que eu era expulso, tipo 2 semanas, eles mandavam um bilhete pra casa. Segunda série, né? Pô, segunda série? Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sou uma criança. Bom, a minha infância com quadrinhos, ela foi bem diferente da do cabeça. Primeiro porque eu era mais comportado. Ah! E segundo... Ah, fuck the police! E segundo porque eu morava em um bairro da... periferia, que é meio difícil você ter acesso a esse tipo de coisa, né? Quadrinhos era uma coisa que você não via em bancas perto da minha casa, a não ver até hoje, pra ser sincero. Até hoje. Pra eu comprar um mangá, eu tinha que ir em um evento de anime, pra eu comprar um quadrinho, eu tenho que ir numa loja de quadrinho, é bem complicado. Mas eu comecei a conhecer os quadrinhos com X-Men, porque o meu irmão gostava bastante de X-Men, né? Meu irmão mais velho. Ele assistia X-Men, o desenho. Ele também era jovem na época, ele tinha uns 12, 13 anos, era novinho. E minha mãe às vezes trazia do trabalho, que minha mãe trabalhava no centro, trazia alguns quadrinhos pra ele, né, ler. Só que ele não deixava eu chegar perto dos quadrinhos. E quando ele não tava, eu ia lá e mexia e lia, entendeu? Foi aí que eu comecei a conhecer os quadrinhos. Eu gostava dos desenhos também. Assisti bastante a animação do X-Men, do Homem-Aranha... E foi aí que eu comecei a conhecer. Claro, eu não tive muito interesse quando eu comecei a crescer mais, porque não tinha acesso, não tinha como procurar. E com a internet eu comecei a me interessar por outros caminhos, então eu não fui muito pro caminho dos quadrinhos, eu só comecei a conhecer mesmo mais recentemente, né? Agora, você lembra qual a revista? Você lembra pelo menos a capa? Você lembra assim, qual a primeira que você pôs na mão? Ah, não, de cabeça assim eu não lembro, eu era muito moleque, não tem como. Eu lembro, assim, eu lembro de imagem, sabe? Eu via muito... imagens do Wolverine, Tempestade, mas assim, de lembrar qual era a história eu não lembro não, eu era muito novo. Agora, você teve sorte, sua mãe comprava pra você, minha mãe falava que era muito caro, e eu acreditava. Não, mas ela não comprava pra mim, ela não comprava pra mim porque eu era muito novo, ela achava que eu ia desenhar em cima do negócio, ia destruir tudo, mas eu não ia fazer isso. Mas ela achava que eu Ela achava que é, então minha mãe falou que era caro, certo estava ela. Ela meu irmão é mais caro. Velho que já tinha idade é para isso, né, eu tava aprendendo a ler ainda, eu sabia pouquíssima coisa. O que eu falando disso, eu me lembro também de quando eu comprei, que foi há muito tempo. Só pra ter uma ideia, não existia nem um real ainda. Ô, louco! Que maldade. A década de 40. Não, mas era verdade. No início da década de 90. Seiji começou lendo Fantasma, né? O Fantasma. Primeiro herói dos caras. Vocês falam que é caro, que vocês não viram a inflação da época, porra. Antes do real. O quadrinho era 4 mil e... sei lá qual era a moeda, Seiji. Não, eu comprava ali uns, sei lá, uns 4 mil cruzeiros reais ali. Aí eu vou pagar na banca e já tava 10 mil. Porra. 4 mil conto de réis. Contos de réis. É conto de réis. É 25 não, moedas mas... de ouro na sua época. É, mas... pô, história que eu lembro mesmo, eu também tô na mesma situação que o Kiba, cara. Eu não lembro muito bem qual foi a minha primeira revista, qual foi a história mesmo. Eu acho que é, foi uma dos X-Men, se eu não me engano. Uma que tinha o Noturno. X-Men número 1. Acho que tinha... não, acho que é, tinha Noturno, acho que tinha um pouco também da Espiral, Mojo, Longshot, algum desses personagens mais não tão conhecidos assim, ou não tão da linha principal, não, né, dos mais X-Men. Stream, né? A minha lembrança, então, ela, a minha lembrança ela é forte porque os quadrinhos não são feitos para criancinhas. É, realmente. Exatamente. E eu era uma criancinha quando eu vi, então eu tenho uma lembrança muito forte porque as cenas não eram para crianças, entendeu? É, eu, por exemplo, eu vi um Noturno ali com um cara ali de uma roupa azul, uma pele negra, um bicho estranho, um demônio. Ainda mais o Wolverine, né? Que o Wolverine sempre foi assim, bem violento, ele era bem mais pesado. Também, eu também bastante também, do Ciclope, né? Que o Ciclope, ele jogava raios nas pessoas com os olhos. É, eu acho que com o X-Men eu peguei mais força mesmo com o desenho mesmo, né? Que passava na Globo, sabe? Eu lembro bastante do desenho, eu tenho muito... Aí sim deu pra conhecer bem, né? Aonde está a Jubileu? Eu gostava tanto da Jubileu. Nossa, onde está a Jubileu? Pô, sai pra lá, coitado. Coitado, foi esquecida nos anais da Marvel. É, mas como primeiro contato eu lembro um pouquinho mais desses personagens do X-Men, mas eu não lembro da história. Ó, não é tão velho porque o X-Men só chegou no Brasil em 1968. Então foi depois de 68 que o Seiji leu. O primeiro quadrinho que eu li, olha só, cabeça, foi na biblioteca da escola também. Não faz olha muito, lá! É, não faz muito tempo que eu comecei a ler quadrinho, faz uns 6 anos só. E tinha lá, pior que a HQ que eu li, não era nem da biblioteca, era de alguém que tinha esquecido. Isso chama-se furto, tá? Não, é perdeu, Playboy, perdeu. Tipificação no Código Penal, cadeia, tá? Só pra ver. Então, você tava lendo, mas você roubou uma história que você não roubar. É, então. Roubou é muito foi, furtou. Furtou, é porque o roubo é você, mediante a grave ameaça. Na verdade, eu não furtei porque eu não peguei pra mim. Eu li lá nas cadeiras da biblioteca e deixei lá depois pro dono ver se voltava. Não era do Batman, era a revistinha Detective Comics, se não me engano. Mas aí tinha a história do Batman. E, olha. Putz, eu gostava do Batman, mesmo os filmes sendo uma merda. E eu não conhecendo de HQ. E foi assim que o meu primeiro contato com o quadrinho. Aí depois descambou, comecei a ganhar mais interesse, fui procurar mais sobre Batman. Nessa onda já tinha uns amigos que também liam, já me emprestaram o Watchman. E aí foi, velho. Alan Moore é foda. Caraca, eu começo com o Arqueiro Verde que respira no espaço, o cara já me começa com Detective Comics e o Watchman. Desculpa, né? Porra, então tá, né? Que beleza. Então... tá sequelado por causa disso até hoje. Desculpa. Bom, então, puxando aí a bola de impressão, eu tenho uma história assim de... é até interessante. Eu sempre li muito Turma da Mônica. E um dia eu descobri uma fortuna, um tesouro, que era um baú cheio de coisas da Turma da Mônica. E eu levei pra casa e minha mãe misturou com as coisas que tinha. E no meio de tudo isso aí, desses vários gibis aí da Turma da Mônica, tinha um especial que eu não lembro se veio junto nesse bolo, se já tinha em casa e alguém tinha comprado, e eu não sei mesmo a procedência desse gibi. Mas o meu primeiro foi A Morte do Superman. A Morte. Caraca! Não, A Morte não, perdão. A Morte não. O Retorno do Superman. Ah, eu acompanhei esse na época. A Morte foi década de 80, né? Não, foi em 93. A morte? Morte e o retorno, foi em 93. É, foi em 93? É na mesma época da queda do morcego. Quando eu nasci. Uhum. Olha só que legal. É. E assim, então, óbvio, eu era muito jovem. Esse é o retorno do Superman, se não me engano, ele foi dividido em 4 partes. Então eu nunca, até hoje, nunca vi a conclusão dessa parte. Você não sabe como ele voltou? É, a capa era muito legal, assim, era a capa aberta. E tipo, tinha um furo, assim, que era o símbolo do Superman dentro, né? Que era o, exclusive era o Android Superman, uhum. Que era o símbolo dele. É o Super Cyborg? Super Cyborg. Super Cyborg. O Super Cyborg. E assim, é uma história que me marcou bastante, e a partir disso, essa de longe, assim, foi a minha primeira história em quadrinhos. Depois disso, eu tive um intervalo que eu lembro que eu não li muita coisa séria, ou se eu li eu não lembro, entendeu? E só mais tarde que eu fui retornar a ler quadrinhos, mas aí eu já tava lendo sério mesmo. Agora, só uma pergunta, vocês também não entenderam nada quando vocês leram? Tipo... Ah, cara, eu entendi. Eu não entendi nada. Cara, Lanterna Verde. Como era uma história nada. Meio introdutória, tipo, de personagens, então ainda deu pra entender uma coisa, mas eu não entendia por que o Super-Homem morreu. É complicado você entender, principalmente porque quando a gente é criança, a gente não pega histórias do começo, né? A gente pega histórias do meio. O pai compra pra gente um negócio... Que ele nem sabe o que ele tá comprando, ele só tá comprando porque tem o personagem lá. Pelo menos pra mim, né, que eu peguei um... É, não, e começava que, pelo preconceito também, né, que quadrinho muito tempo foi mídia de criança, sim, né? Exatamente. Não, sim. Aqui no Brasil, até hoje tem gente que encara assim. Não, até hoje tem esse estigma. Deve ser pouco essa impressão por causa dos desenhos, né, que são feitos pras crianças e tal, né? Mas a mídia em si não, é um negócio bem mais jovem mesmo. Bem diferente, assim, a propósito do que um desenho comum aí que é feito realmente pra criança. Porque o quadrinho, ele é muito mais, se você for ler, ele é muito mais profundo. Profundo e complexo. Do que uma Turma da Mônica. Hoje você pega, tudo bem, você vai ler personagens como, por exemplo, o Batman, você vai ler até algumas histórias dos X-Men, um pouco do Lanterna Verde recentemente, eles têm uma profundidade psicológica muito grande, você tem a dualidade, você tem personagens em crise, coisa que Turma da Mônica não tem. Qual é a crise da Turma da Mônica? Roubaram ou não o coelhinho? Não. Só lembrar que entendeu? Na Era de Bronze, por exemplo, lidou com muitas questões sociais. Racismo, porte de preconceito, a parte de drogas. E hoje também ainda tem essa parte. Atualmente agora é falar sobre o homossexualismo, né? E é sim. Quase que um tabu, antigamente. A própria Guerra Civil, ela trata de uma coisa que a gente imagina, né? Será que o super-herói... Até assim, lógico que não é tão real, assim, não é tão nosso mundo. Mas aquela coisa, será que os heróis mascarados, eles têm que ser mascarados? Será que não valia a pena a gente saber quem é aquele cara... super poderoso que pode destruir um prédio. Isso, até onde vai a liberdade, cara, né? Exatamente. Até onde esse... O Super-Homem também tem muito disso, né? E se o Super-Homem pira? Quem que vai segurar o cara? Lex Luthor, tá vendo? Ó, Lex Luthor. E puxando essa bola aí da levada do comics e tal, que ser uma mídia mais séria também, vamos também falar, né, de quando que a gente começou a ler séria mesmo os quadrinhos. Porque tem um momento que a brincadeira acaba, né, velho? Senão a gente não ia ser fã, assim, né? Tem uma hora que você sai do hobby e vira um gosto pessoal mesmo, sabe? Você começa a ter um carinho especial. Eu comecei a ler quadrinhos seriamente há pouco tempo, que foi mais precisamente no começo do ano. Eu realmente não lia quadrinhos, nunca tive muito interesse na infância, assim. Depois que eu fiquei mais velho, eu não tive muito interesse. Até porque eu comecei a gostar de mangás e fui pro lado do mangá, não teve jeito, né? Comecei a me interessar há pouco tempo porque eu sempre gostei de escrever bastante e... Eu sempre quis aprender a desenhar, mas desenhar nunca foi muito minha praia, então o melhor mesmo é eu escrever. E quando eu comecei a escrever mais seriamente também pra mim, não porque eu nunca publiquei nada assim de história minha. Quando eu comecei a escrever seriamente, eu vi que meus personagens eles estavam muito... Rasos. Rasos, exatamente. E eu precisava criar mais personalidade pra eles. Eu até cheguei a comentar isso com vocês uma vez. Sim, que sim. Eu comecei a ler quadrinhos porque eu queria dar mais personalidade para os meus personagens. E eu realmente encontrei bastante coisa legal e acabei viciando. Então, hoje eu tô comprando quadrinhos à torta direito aí pra ler. Isso tá me ajudando bastante. Pode ter certeza que meus personagens estão ficando muito melhores agora. Um pouco foi culpa nossa também. Começaram a falar sem parar disso e eu fiquei interessado também. É, você ficou acuado. Agora é o seguinte, você quer ler um personagem extremamente profundo, com uma carga psicológica absurda, lê o Omak. Não. Absurdo, assim. Não. Melhor não, história. Eu sou o Omak. Do mundo. Melhor do mundo. Da existência. É o Hulk da Mas DC. Mas falando em levar a sério, puxando a bola do que eu tinha falado também aquela vez lá da morte do Superman, que eu fiquei, eu tive um gap muito grande aí entre ler o Amor do Superman e voltar a ler, eu comecei a ler quadrinhos entre 2006 e 2007, que eu descobri aquele lado mágico da banca, assim, um lado especial. E não é o das revistas aqui... pornô, é o de quadrinho. Não, ele não. Esse lado. Ao mesmo tempo que eu, Rods, 2006, 2007. Porra. E como que eu foi? Tava no auge do Deus. Eu ainda tenho muito que aprender ainda. Eu tava, confesso. É um pequeno patamar. Não, perdão. Foi antes. Perdão. Mentira. Falei besteira. De novo, mais trabalho pro Bruto. É entre 2004 e 2005. Eu tenho revistas aqui que eu comprei nessa época. Eu tô lembrando aqui. Que eu ainda descobri o lado bom da banca. E lá eu comecei a procurar. Como eu já sabia que tinha um universo que rolava mil, eu não queria pegar uma edição numerada muito longe, né? Então eu sempre ficava atento a mini sagas ou minisséries assim. Ah, então você foi pro X-Men, isso. Certeza. Você foi pro X-Men. Nunca dura. Não, sacanagem. Não. Mas o. Só em 90, nos anos 80 e 90, deu um couro, velho. No mundo. Mas o. Foi. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer algumas revistas, sim. Eu lembro que acho que a revista que eu comprei, assim, que eu mais gostei daquela época foi a Liga da Justiça Elite, que completava a história do Superman. Você começou do Zé, do 1? Da 1? É, a Liga da Justiça Elite é um mini arco, assim, um pouquinho... É, mais ou menos entre a Crise Infinita, assim, que tava rolando e tal. Porque a Crise Infinita é muito grande também, né? Então... Essa que tem o Flash, isso, né? E um agora, grupo uma também. Coisa que me arrependo até hoje foi de não comprar a Crise de Identidade, que saiu na época e eu não comprei. Ah. Crise de Identidade. Até hoje você quer comprar, é, né, Rod? Vou deixar isso mais pra frente. Aí entra um pouco do que eu queria falar também, porque eu também tive um pequeno gap entre comics, porque eu acompanhava um pouquinho lá na época antes de 93, sabe? Né, tinha então... O Morte e Retorno do Superman, eu li um pouquinho, depois eu baixei, eu li tudo mesmo. O que acontece, Sage? Por favor, me dê. Pois é, o quê? O que você quer saber agora? Como ele morre ou como ele retorna? Não, como ele morre a gente sabe, eu acho. Culpa dele. É, não, como ele retorna, ele tinha um dispositivo de segurança, kryptoniano, né? E aí ele foi reabastecido de uma forma energética, se não me engano, pelo Eradicator, que também é essa figura, ele permite que ele ressuscite. Com a energia solar, não é? Tem isso, energia solar. Uma energia muito forte, né? Que ele ressuscita. E aí ele vai lá e dá cabo do Super Cyborg, o plano dele lá. Backup kryptoniano. Não que o Super Cyborg tenha conseguido morrer. Não, mas é um backup mesmo, de fato. É um sistema de segurança kryptoniano. Eu lembro até nessa época, depois, acho que nesse intervalo entre a morte, saiu uma revistinha aqui. Que era, tipo, era quem ia assumir o posto do Super-Homem. Aí tinha, tipo, tinha o Super Cyborg, não, tinha o Superboy. Os quatro pessoas que iam sucessores dele. O Cyborg, o Steel, o Superboy, o Eradicator. O Superboy com aquele óculosinho redondo e a jaqueta de couro marrom. É, tinha o jogo do Super NES que eu joguei pra caramba na época. Mas quando eu comecei a comprar mesmo pra valer, eu comecei da pior maneira. Porra, eu li o Zero Hora. Puta merda, que... É uma mega saga. É uma mega saga que era pra corrigir bagunça, mas fez mais bagunça ainda. Nossa, é ruim, caramba, não entendi nada daquela coisa. Aí depois eu acompanhei as outras sagas, Noite Final, Dia do Julgamento, mas aí eu parei no final de 99. Noite Final é a do Hal Jordan, que ele morre, não é? Que é o do Comedor de Dice. Sim, foi o Parallax, que ele acendeu o sol, né, que tinha apagado. Isso. E aí o Dia do Julgamento é quando ele virou lá depois aquela entidade... O Spectre. Só que aí eu dei essa parada e retornei só em 2004, com o Lanterna Verde Renascimento, em 2005. Renascimento, excelente. Olha, Jeff Jones. É, e a mesma época tinha o Crise de Identidade. Eu fui comprar as edições anteriores e eu acompanhei todas depois, as que lançavam também. Então, eu adoro essas duas histórias, Lanterna Verde Renascimento e o Crise de Identidade. Porque ele me retornou, né, a comprar sério os comics. Aí eu fui atrás de outras séries já lançadas também, né? Crise das Terras, que eu adoro. Última Caçada de Kraven. Guerras Secretas também, da Marvel. Última, um monte de séries boas. De Kraven é legal. Eu vou falar que eu nunca terminei uma mega saga. Não? Você deveria tentar arriscar uma. Eu nunca terminei, caraca, velho. Nunca. Nenhuma. Nunca terminei. Você pode se vangloriar. É. Né? Eu não gosto. Tem gente que acha isso bom. É, né? Agora é o fim das mega sagas, né? Saga não, eu fico até então, né? É o que dizem, por exemplo, né? se você não leu, não terminou O Dia Mais Claro, parabéns. Na verdade, eu não terminei nenhum, porque foi na época que eu tava lendo várias, eu parei. Teve uma época que eu fiquei sem ler nada, que foi período de 2008 a 2010. Eu li bastante 2006, 2007, aí 2008, 2010, nada, sabe que nada? 2008 a 2010. Eu voltei a ler agora com o reboot, mas até então eu fiquei muito tempo parado. Então, tudo que eu tava lendo até aquele momento, tipo, quando eu entrei na faculdade, acabou quadrinhos, entendeu? Não lia mais nada. Aí tudo que eu tinha lido até o momento, todos os universos, todas as mega sagas, tipo, eu não terminei nenhuma. No meu caso, eu acredito que eu fui o que tive o maior gap de vocês, porque como eu falei, a revista que eu li a primeira foi 2001, eu não tive muito contato, só o contato que eu tinha quando era expulso de sala mesmo, que minha mãe não comprava, eu falei. Depois, quando eu comecei realmente eu poder comprar quadrinho, eu fiquei muito, assim, acuado, posso dizer assim, pelos números, né? Por você, pô, você pegar uma revista 80, 70, 60, pô, você não... Eu não queria ler, assim, quebrado, pegar no meio, sabe? Eu falei, ah, não vou entender nada. Até as mega sagas, quando saíam as sagas, eu via que você tinha que ler outras coisas junto. Então, quando eu voltei mesmo, foi, assim, bem recente até, foi outubro de 2008, semana do Dia das Crianças. Eu tava no Rio, na casa de um parente meu, e eu passei na banca e tava lá, Lanterna Verde número 1. O início da Guerra dos Anéis. Ah, interessante. E cara, e assim, e nessa época tava começando muita coisa, número 1. Se não me engano, era ele, era a Liga. Jovens Titãs tava 1 também nessa época, em outubro de 2008. Por aí, exatamente. E aí eu falei, caraca, será que eu pego? É número 1. E eu comprei, sabe, pra ler. Não entendi nada. Porque começa com o Sinestro voltando de. Ele foi exilado no. Com que é da Antimatéria, o mundo da Antimatéria. Eu não tava entendendo nada. Sabe que você não entende nada? Nada. Mas é, em parte de quadrinhos também tem isso também. Porque assim, quadrinhos é muito difícil você ler e começar a entender. Você vai entendendo por experiência mesmo, entendeu? Você vai, exato. Quanto mais você lê, mais você vai compreender a personalidade. Às vezes os fatos vão aparecendo ao longo das coisas. Principalmente isso, falando de DC pré-reboot, né? A Marvel também, acho que ela leva bastante a cronologia dela também em peso. E aí você vai acostumando, né? Com o que aconteceu, o que não aconteceu, a situação. E é até estranho. Você começa uma coisa importante pra quem lê quadrinhos também, é usar e abusar da dedução também. Dedução e Wikipedia, né? Aí que tá. A internet ajuda muito hoje em dia pra você entender o que tá acontecendo. A própria Wikipedia, Fontes Wiki, ajuda muito, né? Isso. Você entender personagem, poderes. Eu na época não tinha muito contato com a internet em 2008 e realmente eu penei mesmo, porque eu comprei a número 1 e não entendi nada, eu falei, ou eu sou idiota, ou não é número 1, né, de verdade. Isso. Eu quase não continuei, foi muito engraçado assim, porque tipo, eu fiquei muito desmotivado, porque eu não tava entendendo nada. Aí um amigo que lia quadrinho assim, ele falou assim, ó, faz o seguinte, compra, continua comprando. E graças a ele falar que eu continuei comprando mesmo, e hoje eu leio massivamente. Mas assim, foi o Lanterna Verde número 1, outubro de 2008. Foi aí que eu tive contato com Geoff Johns e Van Reis juntos. Oh. Que é hoje a minha dupla, acredito, favorita de desenhista e roteirista. E eu fico feliz de realmente ter, sabe, comprado essa. Então vamos entender, a vida do cabeça tem que ser agradecimento. A diretora é esse amigo, né? É o amigo, isso, pô, exatamente. Beleza. Eu até li realmente algumas coisas nesse intervalo, eu li. Tipo, a minha mãe passava no sebo e trazia uma revista, tipo, sei lá, Batman 30. Eu lia, nossa, não entendia nada. Mas é sempre assim, uma revista aleatória, né? É, ué. Os pais são ricos. E o pior, quando você queria comprar, ler a próxima e não existia a próxima, porque você comprou no sebo velho pra cacete. Tipo essa que eu falei do Sage, da. Falando em revista, cara, não, eu quero mudar aqui a minha primeira gibi. Porque meu primeiro gibi foi a turma da Mônica plagiando o filme do Batman, mano. Qual o filme? O terceiro filme? Eu que tinha duas caras, que acho que duas. Esse, eu tinha essa revista. Pô, eu comprei na banca essa revista. Eu também tinha. Eu lembrei agora. Era o Nimbus e o do Contra eram duas caras, pô. Era o Batmão, né? E o Charada era o Franjinha, pô. Oh, my God. Muito bom, velho. Eu lembro dessa revista. Charada era o Franjinha. Muito bom. Que merda, viu? Ele é cientista, doido. Pulando aí, então, de tópico, né? Vamos pular aqui para os heróis favoritos. Não tem como fugir disso, né? Todo mundo tem todo mundo tem. E quero uma descrição rápida. Quem e por quê? E eu vou abrir então, começando com o meu herói favorito, pra todo mundo já rir e ficar tranquilo, assim. Porque eu sou muito fã do Dick Grayson. Vale brigar aqui que não o Dick Grayson Robin. Eu, na verdade, nunca gostei também muito do Robin no universo do Batman. Demorou pra eu acostumar com essa ideia e tal. Mas eu gosto muito do Robin nos Jovens Titãs. Eu gosto muito do universo dos Titãs, inclusive. Aquele arco lá de Jericó lá, que o Dick bate a mão na mesa e fala assim, não, parou com essa porra, agora eu sou eu. Eu acho maneiro, assim, o cara chegar na... pra frente do Batman, sabe? Falar, ó, sai da minha vida. Só pra explicar pra quem não sabe, o Dick Grayson foi o primeiro Robin. Isso, ele foi o primeiro Robin. E durante esse arco aí, ele virou Asa Noturna. Eu sou muito fã do Dick Grayson Asa Noturna. Assim, na boa, independente de, ah, piadinha, o Robin é gay, ah, é o Robin, ah... Cara, ele é um personagem excelente. Principalmente, o Dick Grayson é um personagem excelente. Não, não, cara, o Dick Grayson, ele é um personagem tão bom, mas tão bom, cara, que tem uma saga... É, inclusive no Crise das Infinitas também. Que o Superman da Terra 2 e alguns outros heróis da Terra 2 lá. O da Terra 2 é o de Mullet. Também, é o velhinho, o velhão. É. Ah, o velho, ah, é o velho, tá eles certo. Eles tinham uma situação assim, eles estavam comparando os universos, falando que o universo tradicional tava todo corrompido, né? Que o Batman deixou acontecer um monte de coisa ruim e tal, não sei o quê. As coisas assim, e um diálogo do Superman da Terra 2 com o Batman... Que o Superman da Terra 2 queria voltar ao universo antigo, falando que ele era melhor e tal. Aí o Superman falou, não, e tudo desse universo é ruim. Aí o Batman vira assim, o Dick Grayson do seu universo é melhor que o desse? Aí o Superman, então. Nossa. Então. Então, né? Então pra você ver assim, o quão bom esse personagem é. Tanto fora da mídia e dentro também, né, desse universo. Ele é respeitado. Eu vou ser sincero, eu gosto de todos os Robins. Cada um com as suas, cada um tem os seus pontos fortes, realmente. Independente de, ah, Colan, bota de duende, cara, independe, releva isso, a gente tem, tá, sabe, independe, todos os Robins são bons personagens, eles têm importância sim, pode ser que a origem deles seja zoada no começo, pra ser só um sidekick, se a galera brigar, cast de Robins, cast de Robins em três partes, quatro, uma parte pra cada Robin, que maneiro. Tá? Eu sou de esse planejamento. Vamos falar de Robin. Eu só digo que o Dick Grayson, eu gostei muito dele na Batalha do Manta. Porra, esse defendeu os ideais do Batman. Também, muito também, nossa, também. Realmente, também, essa é bem recente agora. Excelente, cara. Adorei ele nessa história. Não, e depois disso, vamos lá. Eu acho que não precisa nem falar qual que é o mais que vocês já pegaram, talvez. Que é Lanterna Verde, né, cara? Assim, primeiramente, Hal Jordan... Eu gosto realmente, porque é difícil a gente falar um Lanterna Verde, sendo que a gente trabalha com a ideia de uma... Eles nunca são isolados, hoje em dia, né? As histórias não são isoladas. Mas o Hal Jordan, eu gosto muito do personagem. O Batman é mais foda. O Batman é mais foda, tudo bem. Mas foi o primeiro super-herói que eu li, o primeiro quadrinho. Eu comecei a levar a série por causa dele. E, cara, eu gosto muito. Vão cagar com ele. Pode ser que cague agora, Jeff Jones tá ficando maluco, pode ser. Mas eu gosto muito, sabe? Eu gosto realmente muito do Lanterna Verde. Eu acho que ele ganhou uma importância muito grande recentemente. Desde a morte, desde ele virar Parallax, que ele acabou com o mundo, ele ferrou o mundo, sabe? Isso. Aí ele teve a redenção dele, ele salva a Terra. Ele volta como Espectro, ele renasce e salva o universo. Assim, a volta dele, que é o Renascimento, é fantástico. Assim, é uma história fantástica. Ele dá um soco no Batman, derruba o Batman com um soco sem o anel. É fantástico. Exatamente. A saga inteira. Dá um soco no Batman. Depois ele ganha uma importância. Recentemente, uma mega saga, A Noite Mais Densa, é muito boa. Pra quem tanto que é verdade. Ele ganhou tanta força que ele expandiu o universo dele pra mais coisas, assim. Criou voz. Sim. A saga dele virou uma mega saga da DC. Dele, incrível. Só do universo do Lanterna Verde, assim. Cara, incrível a importância que ele teve. Sim, além dele, você tem a questão dos Guardiões do Universo. Quando você começa a prestar atenção, você tem o Sinestro. Você tem os Guardiões do Universo que deixam de lado as emoções. São Smurfs, filhos da puta. Filhos da puta. Ele é um personagem que ele não é um personagem assim. Ele é bonzinho, mas ele é meio. Ele é estranho. Ele não é assim 100% bom, ou ele não é 100% engraçado. Ele é um personagem bem complexo nesse ponto. Porque ele ainda se ressente do que ele fez como Parallax. Ele carrega isso com ele. Assim, eu tem acho um super-herói excelente. Bom, assim. Aquele conceito do Lanterna Verde do medo também é muito legal, cara. Você não pode. Da força de vontade, dele sobrepujar o medo. De sobrepujar, é a capacidade. Tanto que resume, o Lanterna Verde é aquele que tem a capacidade de sobrepujar isso, o medo. Ele não, ele tem medo, sim, mas ele supera isso. Ele consegue. E isso é tratado, todos os Lanternas Verdes têm um trauma. Não, ele cada é o elemento central também de todos os outros lanternas, das outras cores também, né? Legal, sim, legal. Sim. É o arco-íris, não, Lanterna Verde. Espectro de cores lá. Espectro de cores. Assim, é fantástico. Graças ao Jeff Jones, né, que a gente conseguiu o Lanterna Verde voltar, assim, ser mais stream, né? Aí vem a Warner e lança um filme. Então, eu não vou falar desse filme hoje. Não, vai ficar pra Adaptações 2. Mas tá bom. Ryan Reynolds, eu te odeio. Vai tomar no seu cu. Eu vou escolher um personagem aqui, mas acho que o Kiba já deve ter escolhido esse. Então, escolhe outro. Mas depois eu explico o meu motivo. Olha, então, o meu personagem favorito, o herói, apesar de eu ser um DC Nauta, é um cara da Marvel. É o Capitão América. porra, eu adoro esse cara. Eu também sou fã, acho que é o meu melhor. Não, eu acho que pra mim o Capitão América eu adoro porque ele é um líder, um exemplo de liderança. Não só porque é os poderes dele, porque ele é forte, porque ele é ágil, ele tem um escudo. Ele não é só um líder, né? Ele tem toda a questão de ideal dele. Tem toda a ideologia de soldado, né? De patriotismo. Ele vai pra proteger o país. É um herói de guerra, né? Mas ele é capaz de ir contra o governo pra não sair do ideal dele, sabe? Isso que é legal. Ele trata essa coisa da América ser mais do que quem governa. Isso é fantástico. Eu até vou entrar no mérito, porque ele também é o meu preferido, mas... Já emendando, né? Mas assim, eu gosto do Capitão América porque ele é diferente dos outros super-heróis. Eu não sei dizer por que que ele é diferente, mas ele é, entendeu? Ele tem esse lado de certinho sempre. As pessoas até pintam mas ele como não... ele é bonzinho demais. Sim, ele é bonzinho demais. Mas ele é pra ser assim, entendeu? Ele é um ser humano diferente. Ele virou o Capitão América por ser um ser humano diferente dos outros, entendeu? Tanto que ele é de uma época diferente também. Ele é daquela época que o patriotismo tava muito exaltado. Você tinha que ser americano pra salvar a sua terra. Exatamente. O ideal de liberdade. Ele é idealista. É o que falta nesse mundo, sabe? Um cara idealista, um cara que trabalha assim pela vontade própria. Eu quero fazer uma diferença. Eu quero acabar com essa guerra pelas minhas mãos isso também. É até ajudar citado. A América, porra. E depois, você vê como isso aí muda, afeta muito a personalidade dele. Não, eu tenho que cuidar dos amigos, eu tenho que ser um líder tem que ser responsável, um líder tem que carregar tudo, o peso nas costas também, ele tem que saber controlar as pessoas. E outra, até quando ele acorda que o mundo tá em uma outra época, é totalmente diferente, já acabou a guerra e tal, ele continua com os mesmos ideais, sabe? Tanto que as pessoas falam que ele é. Como que é? Antiquado. Antiquado, né? Todo isso, mundo. Ele nossa, tá fora mas da sua época mesmo. Tá fora. E ele realmente. E ele não vai largar isso, cara. Não. Isso por muito tempo ele tinha o demônio, o fantasma do passado, a morte do Buck. Ele ficava se lamentando. Ele é humano também. Ah, tem uma saga que ele pira foda. Porque ele vê que o governo tá fazendo cagada, isso, não tem uma? Que ele tira a roupa, uma roupa toda preta. Isso é fantástico. Por e contra os ideais dele, ele deixa de ser o Capitão América também. É impressionante isso. Ou você vê no final da Guerra Civil, ele vê todo o prejuízo que tá dando essa guerra, ele se entrega mesmo, ele se rende ao governo, assim, vamos acabar com essa guerra, eu sei que tá dando merda, mas, porra, tá muita gente sendo prejudicada também, né? Ele quer dizer, tudo bem, não é a forma como eu penso, eu não quero liberar minha identidade, mas é o melhor pro país. Exatamente. Pra América. A gente tá causando mais merda do que esse ideal, né? Tipo, eu vou deixar de ser o Capitão América pela América. Fora que também ele tem um puta referencial histórico foda, porque... Cara, ele é o super soldado, o que todo mundo dizia que o Hitler tava tentando fazer. Se você pesquisa um pouquinho de Guerra Mundial, você fica sabendo que o Hitler, o grande objetivo dele era fazer o ser humano perfeito. E aí o ser humano perfeito é americano. Isso é interessante, é legal você ter essa... você ter isso encaixando na história real da humanidade. Isso que... Aí quando ele descobre que é americano, vem aquela cena do filme que ele tá... Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Mas acho que é por isso que quando eu vi o filme dos Vingadores, tinha uma coisa que me incomodou muito. Eu não senti esse Capitão América um líder, como ele deveria ser na sua natureza. Botaram ele pro segundo plano, né? Eu só via ele fazendo, pulando, malabarismo, ou liderando um policial, ou outro ali, mas... Mais um, né, na atração. Não foi ele que falou com o Loki, era ele que tinha que falar com o Loki, não o Homem de Ferro, porra. Realmente, então se você só conhece o Capitão América pelo filme e pelos Vingadores, ele é muito mais do que aquilo. É muito mais, porra. Ele é um, assim, realmente não chega nem aos pés do que realmente é o Capitão América. Eu já gostava dele antes de começar a ler quadrinhos mais forte. Mas depois que eu comecei, eu falei, puta, eu escolhi certo, sabe? A primeira capa do Capitão América, que é engraçado, ele tá dando um socão no Hitler, não é? Só que na história ele não aparece dando um socão, ele nunca encontrou o Hitler na história. Olha o marketing aí. Como eu disse, a capa pode ser melhor que o interior. Mas... E agora o meu personagem, que pode ser clichê, pode falar que é modinha, mas virou modinha agora, que porra, velho. É Bruce Wayne, Batman... I'm Batman. Porra, eu tenho o mesmo sentimento com cabeça, porque eu comecei a ler HQ lendo Batman, e foi o que fez me interessar mais também em acompanhar. E pra ter noção, eu gosto tanto do Batman que eu gostava dos filmes antigamente. Tudo bem que agora eu tenho discernimento pra... Eu também gostava, infelizmente. Então... Não, qualquer criança assistia e gostava, porque você não tem um discernimento. Exato. Aquilo, tipo, não faz sentido. Não faz sentido. E outro, eu na época não conhecia conhecia o universo dos quadrinhos do conversa. Por mais que estraguem um pouco a imagem, os filmes do Batman são os filmes de heróis, assim, são exato. Sacrifício necessário também. Aí depois, quando você começa a ler, que você, porra, aquilo não fazia sentido nenhum, velho. Você fala, pô, o Batman não tem mamilos. É. Você fala, pô. Como assim? Né? Fui enganado. É. Mas a gente tá falando só dos últimos, dos dois filmes do meio da saga, que é o Eternamente e o Batman e Robin, porque os dois primeiros são bons até. São. Do Schumacher. Schumacher cagaram tudo. Apesar de a trilha ser muito boa. A trilha do filme do Schumacher é muito boa. Filmes do Schumacher. Não, vamos pensar. Os filmes do Tim Burton são uma maravilha. Inclusive uma dos quadrinhos do Batman que eu li foi A Queda do Morcego. Você, porra, mano, não tem nada a ver o filme do Batman e Robin. Oh. Tipo, o Bane não foi criado no laboratório, pô. Hello, internet! Bane não, não foi. Não, nesse filme o Bane foi estereotipado como um grandão burro. Foi, exatamente. Ela batia no peito dele e falava... Ele não é, o cara é assim. Foda, velho. Isso. Inteligente, ele e planejou o tudo pra quebrar o Batman, foi, velho. Foi ele... descaso com o personagem. Eu também odeio esse filme. Eu também odeio esse filme. Ah, depois que o Batman saca o bate-cartão de crédito, você já fala, eita... Puta, velho. Não, aquilo não dá, não. Aquilo foi ridículo. Pelo amor de Deus, coisa ridícula. Sério, aonde ele vai usar o bate cartão de crédito? Ele vai parar o Batmóvel numa lojinha de conveniência, sair vestido, falar, me vê uma coca no cartão, crédito. Porra! Me vê uma Budweiser, né, velho? Ai, nossa. Qual a procedência desse cartão? Tá muito errado isso. Não, o Bat, que é um personagem fantástico, hoje pra mim é o melhor personagem da DC. Apesar de eu gostar muito do Lanterna Verde, é o melhor personagem. Tem uma história fantástica, um background absurdo. Teve muita cagada no meio do caminho. Teve muita história paralela. O sucesso faz isso com qualquer personagem. Você vê, né? O Batman pra mim é o melhor herói da DC. E o Robin é o melhor sidekicker. Realmente. O melhor sidekick da DC era o do Lanterna Verde lá. Puta que pariu, era muito ruim. Mas deixa quieto. Não. Aquele sidekick era bizarro ao extremo. Aquele que a gente nem lembra o nome, né? E mudando a divisão, é óbvio que quando a gente fala de um herói, a gente tem que também se referir ao que faz o herói. Os vilões. Os antagonistas, os vilões, isto. Aqueles que dão o motivo pro herói ser herói, né? Porque onde há um bom herói, tem que sempre ter um bom vilão, porque eles se completam. Vamos deixar de lado só o Coringa, que é o Concours. Mas eu tenho que falar desse vilão. O Lex Luthor, porra, é o meu vilão favorito. Eu odeio o Superman. Ele não merece ser o inimigo do Lex Luthor, porra. Não merece. Então, já emenda a minha opinião contigo, Cê. Eu também, um dos meus vilões favoritos. Herói. Que pra mim é herói, Lex Luthor. Não, pra mim o inimigo do Lex Luthor tem que ser o Batman, não o Superman, cara. Porra, com o Superman eu não vejo o potencial do Lex Luthor sendo explorado quanto poderia ser o Batman. O Lex Luthor é um cara mega inteligente, inteligente mesmo, cara. Um dos mais inteligentes do universo DC. Isso é verdade. O cara é rico, doido. O cara é doido também. Mas acho que eu gosto dele é porque ele é egoísta mesmo. Puta do egoísta do caramba. O cara é um Batman do avesso, né, velho? O cara é rico, é inteligente e é louco também. Principal ganancioso também, viu? A ganância. Sim. Só que ele foi pro outro lado. O Sage lê o Super-Homem, ele vê o Lex Luthor e fala, mata. Lex Luthor, por favor, mata. Mas o Superman. Mas o Lex Luthor, ele realmente, assim, é um personagem muito bom, um vilão muito bom. Nossa, eu adoro ele. Ele quer muito, o mundo. Velho. Ele quer o mundo. A cobiça que ele tem por tudo, assim, esse egocentrismo dele é genial. Não, aquela história de que ele seria a principal figura da Terra se não existisse o Superman, né? Não, e a questão dele com o Super-Homem não ser humano... Ou... O Sage comprou ontem, Lex Luthor, Homem de Ferro. Homem de Aço. Do Azarello, é fantástico. Eu comprei essa daí, putz, é muito boa essa saga. É o Lex Luthor questionando como que o Superman... Ninguém vê o Superman se não ameaça a Terra. Ele olha e fala, sério, olha o cara, ele tem poder pra destruir todo mundo se ele quiser. Vocês vão realmente falar que ele é herói? A hora que ele quiser, ele acaba com a gente. E nossa. A forma como é retratada na comics, o Superman parece mesmo um vilão maluco. Aqueles olhos vermelhos toda hora e aqueles braços cruzados e fica questionando um monte de coisa. O quadrinho, ele é todo da ótica do Lex Luthor. Então você vê o mundo como o Lex Luthor vê. Isso. Então você vê o Super-Homem, ele parece um vilão. A cara dele é um vilão, o olho sempre vermelho, uma cara fechada. Uma cena que é fantástica, seja, é a hora que ele tá falando e o Super-Homem aparece na janela. E ele continua no mesmo tom de fala, ele não grita, porque ele sabe que o Super-Homem tá escutando ele. Cara, arrepia, o meu braço arrepiou agora, juro, meu braço tá arrepiado. Achei foda aquela cena. É foda, porque ele sabe que o Super-Homem tá ouvindo e ele tá falando, né? Olhando pro Super-Homem. Porque ele fala, ele quer ser o cara que, tá, que vai derrubar o Super-Homem. Porque ele fala, o Super-Homem não é humano. Porque o humano, ele fala, o humano falha, dele, né? O humano perde alguma coisa, ele se sacrifica. Isso. Quando que o Super-Homem se sacrificou? Não é humano. Ele fala, cara, é fantástico. É meu vilão favorito. Ele só pode não ser o melhor vilão de toda a história porque tem o Coringa. É porque o Coringa é sacanagem, é né? O Coringa é brincadeira, não dá pra... Vai ter um cast de Coringa, esperem, tá? Vai ser os quatro de Robin, daí o do Coringa. Ah, isso, junto com o cast de Robin, né? Que bom, hein? O meu vilão, apesar dele não ser muito bem visto pela sociedade, eu também não sou muito fã da história em que ele se encaixa, é o Norman Osborn, do Andy Ward. Excelente, também. Assim, eu gosto dele porque ele é um cara de dupla personalidade, sabe? Ele é... Não é bem uma dupla personalidade, é um negócio meio sanidade, meio insanidade. É, né? Aquela coisa da voz na cabeça dele, que ele briga todo o tempo com isso. O Duende Verde tá na cabeça dele, sabe? É um negócio muito louco, porque o Norman Osborn, pra mim, ele é um cara completamente louco. E, tipo, ele é insano, cruel e, ao mesmo tempo, ele tenta não ser... Sabe o que ele é mais ou menos? Ele é meio que o Lex Luthor com o Coringa. Mais ou menos, assim. É uma soma dos dois. Ele é inteligente, ele planeja, mas ele tem um lado muito sádico de ver o Homem-Aranha sofrer. E dá escolha difícil pra ele ter que escolher alguma coisa, sabe? Isso é... Então, o que eu gosto dele é porque, assim, como vilão, ele é um cara determinado, na minha opinião. Ele não mede esforço pra foder o Homem-Aranha. E, ao mesmo tempo, ele é cruel, sabe? Tipo, ele não é só um cara que tá com raiva do Homem-Aranha. Ele é cruel com todo mundo, entendeu? Sim. Ele não tem escrúpulo no que ele faz. Isso que, pra mim, é o que faz ele ser um puta vilão foda. Na minha opinião, é um dos melhores que existem também. Recentemente, ele até teve uma fase do Patriota de Ferro, cara, que eu não li, mas falaram que é muito interessante também. Ele como um herói, ele passa por um herói, que foi no cerco, e o pessoal aclama ele como um herói. Isso aí, eu não li, eu não sei dizer se é bom ou não, mas o pessoal falou bem. E uma coisa que é legal também é que pra ele, assim, a riqueza, tipo, a empresa dele dar lucro é o mais importante que existe, sabe? Não tem nada mais importante que isso. E pra mim que eu fiz administração, que eu vejo um pouco disso, é muito estranho você ter uma ambição tão forte que nem a dele, sabe? É um negócio louco. Da mesma forma que o Capitão América é um puta líder, um puta administrador, ele também isso. É, só que do lado oposto, sabe? Do outro lado da moeda. Por isso que pra mim ele é extremamente foda, sabe? E assim a gente descobre que o Kiba tem uma personalidade secreta assim e vai querer dominar o mundo, ai meu Deus do céu. Ele ouve vozes na cabeça dele falando, mata! Voz mata, na cabeça, mata! Vocês nunca ouviram falar que todo administrador quer dominar o mundo? Vixe! Ai meu Deus! Medo! Vocês já ouviram falar que o céu é o limite? Meu Deus! Pra mim o Duende Verde é o melhor mesmo, o vilão do Homem-Aranha. Não, cara. Do Homem-Aranha eu acredito que sim. Ele tem uma lista de vilões fodas, mas o Duende Verde é um cara de respeito. Então, e problema... outra coisa também que é importante, que assim, na minha opinião, eu não sou o maior fã do Homem-Aranha. Eu já li muita coisa do Homem-Aranha, mas ele não é o meu preferido, sabe? Ao mesmo tempo que o Duende Verde, ele é um vilão que eu admiro, que eu falo, cara, esse cara é foda, entendeu? Por isso que é... O Duende Verde não, o Norman, mas eu acho mais o Norman Osborn do que o Duende Verde em si, né? Ele é outro que, infelizmente, sofreu com cagada na cronologia, né? Ele morreu, voltou, e filho, e clone, ele sofreu um pouco. Quando ele morreu, realmente, o pessoal ficou... Os fãs ficaram muito putos, né? Porque mataram logo um super vilão, porra. E aí, a história pra ressuscitar ele também, mó enrolado, porra. Não sei. Infelizmente, ele também... Mas, após o final da Guerra Civil, ele foi importante, né? Não só... Um pouco depois da Guerra Civil, né? Ele criando o Hammer, isso, né? Isso, tudo mais. Organização, né? Martelo, né? Martelo, isso. Eu gostaria de falar o Coringa, mas a gente combinou que vai estar fora. E pra ser só um pouco clichê, eu vou escolher o Sinestro. Só pra manter, só pra ser clichê. já vim até aqui, né? Eu vou parar agora pra quê? Não, mas ele assim, lógico, ele não tá no mesmo nível dos citados até agora. Infelizmente ele realmente tá abaixo, mas ele é um vilão muito bom. Porque ele é o vilão que começa do lado do mocinho. Ele treina o herói. Ele era o maior Lanterna Verde. O Hal Jordan vem, assume o lugar dele. E aquela relação do mestre e do aluno. Só que o que acontece? O Sinestro vira um vilão. Como a gente tá citando, é um vilão. Com só que ele não é um vilão porque ele quer dominar o mundo. Porque ele quer dinheiro, porque ele é maluco. Não, ele tem uma ideologia diferente. da aplicada no universo e ele quer botar aquilo em prática. É. Sabe aquela coisa de, ah, tem que ter pena de morte ou não? É mais ou menos isso. Ele acha que o bom governo é o governo dominado pelo medo. Isso. Que quando você impõe o respeito, isso, quando as pessoas têm medo do governante e do que ele pode fazer... Um totalitarista, basicamente, né? Totalitarista. É, o planeta dele tava em crise até ele virar um rei, um monarca, um governante totalitarista, e reerguer o planeta dele. Do jeito dele. Então ele fala que o universo tem que ser assim. Ele fala, as pessoas têm que ter medo dos Lanternas Verdes. Eles têm que ser temidos. Eles têm que saber que se eles não fizerem da maneira certa, a gente vai lá e vai resolver a situação. Força, e os Guardiões do Universo não aceitam. E aí é a hora que ele se rebela e cria a tropa dos Lanternas Amarelo, baseado no medo. E ele é um contraponto excelente ao Hal Jordan, assim, porque ele, toda hora, ele vai citar o Hal Jordan, falando assim, isso é certo, você tá ouvindo eles, você tá obedecendo eles, e você sabe que tá errado. E você podia me ajudar, você é o maior, você é o mais forte. Você podia tá mudando essa situação, aqui, fazer, né, o que eu não pude fazer, e você não faz. Todo esse poder pra nada, sabe, né, assim, pra mal aproveitar. Um vilão... Eu acho, assim, excepcional. Apesar de você... Ah, ele não é humano, realmente. Ele não é tão terrestre. Você não... como o universo, naturalmente, é muito maior. É muito intergaláctico. Então, ele não é... Ele não foi... O Batman não enfrentou o Sinestro. O Super-Homem não enfrentou o Sinestro, mas... Sorte dele, né? Dentro do universo, naturalmente, ele é muito bom, assim. Ele é um vilão que tem uma ideologia diferente, por isso ele é vilão. O Sinestro, pra mim, é uma prova como os Guardiões do Universo não são inteligentes, cara. Você tem um cara chamado Sinestro, ele se revolta e eles mandam ele pro planeta onde tem todo mundo que é contra os Guardiões do Universo. Pô. Ele manda o cara pro planeta onde tem o maior ferreiro do mundo. Sério mesmo, Guardiões. E uma legião de pessoas. Sério mesmo, vocês estão de sacanagem, né? Sabe o que vai dar certo? Fizemos certo isso? E aí, a probabilidade da merda, né? Você tá de sacanagem. E depois eles culpam o Hal Jordan, que a culpa é do Hal Jordan. Não, sempre, né? Sério mesmo, Guardiões, vocês têm certeza disso? Então tá, né? Fazer o quê? Tá bom, né? Ok. Fazer o quê? Ai, Guardiões. Esses Smurfs, né, meu? E ele depois se mostra muito importante recentemente na, entre aspas, vamos botar como saga, sendo o dia mais claro? Mas ele foi importante nela. Ele foi importante nela. Então, bom, já que é minha vez e como o Coringa foi proibido, eu quero puxar a bola, então. É, então, tá proibido? Oh, droga. Oh, damn it. Oh, damn it. Bom, como eu sou muito fã de Jovens Titãs, já falei isso, então, nada mais justo, né, do que eu pegar um vilão dos Jovens Titãs também. Óbvio, Coringa, excepcional, mas esse vilão também... Então? A minha escolha vai ser o Exterminador, né, o Slade Wilson. Ou ele também é conhecido como Deathstroke, né? Oh, Slade. Então, o Deathstroke, né, ele tem como poder essa capacidade dele ampliada, ele tem mais reflexos, ele foi parte de um experimento do governo e aumentou todo o seu físico, o intelecto e tudo mais devido a uma consequência. E uma das coisas interessantes dele é que a capacidade cerebral dele é aumentada. O ser humano, se não me engano, tem 10%, o Exterminador tem 90% do cérebro. Eu acho que é 90%. Isso, eu acho que é 90%. E, meu, é absurdo o quão ele usa essa capacidade cerebral. Falam que o ser humano chega no máximo a 10% da capacidade cerebral. E, meu, ele usa de forma absurda, assim, ele tá sempre muitos passos à frente, assim, do pessoal, e não é por planejamento, é por causa dessa capacidade, entendeu? O reflexo e o jeito de agir, os princípios dele que não existem, entendeu? São coisas, assim, que me chamaram muita atenção nele. E ele é inescrupuloso. Isso, totalmente inescrupuloso. Ele seria um bom vilão pro Capitão América, né? Capitão América é isso também. Se a gente pudesse brincar com esses universos... É, mas infelizmente o Slade ganha muito do Capitão América por causa dessa capacidade cerebral e dos princípios. Ele não mataria, né? É, isso. Aí não tem nem competição. Mas Slade, ele como vilão, ele tem um lance com os Titãs porque as partes dos filhos deles foram mortos por ações dele que envolviam os Titãs. Então ele culpa os Titãs e culpa ele mesmo por causa disso. Então é aí roubado. Que ele se encaixa. E ele trabalha como mercenário, né? Ele tem essa coisa de ganhar dinheiro. Como... A família dele é toda zoada. É, zoada por culpa dele, entre aspas. E com essas ações de mercenário, por consequência da família dele, ele acabou voltando um pouco da mágoa dele pros Titãs. E aí que encaixa bem a história, porque ele sempre tem um plano legal, ele age bem, ele tem uma personalidade forte, o ego dele é fortíssimo, entendeu? Então ele resolve as coisas sempre por ele mesmo. Ele é um personagem incompleto, ele é um lobo solitário. Você viu na Noite Mais Densa, quando ele volta, destruiu o quê? Isso, parte por causa do Jericó também, né? Não, mas você viu a Noite Mais Densa quando o Jericó volta. É porque o Jericó é complicado, cara. porque ele, o poder dele é transferir isso, aí as almas pra qualquer lugar. E eu lembro até uma época que acho que prenderam o Jericó no prenderam o Jericó num CD, meu. Então, putz, muito viagem. E por causa disso, por causa desse lance familiar, eles se voltam a combater os titãs. O Slade, pra mim, é um personagem legal. Eu sempre gosto de ver uma história em outra. Até o Life de pulo, o Life de pegar ele, fazer a revista dele, estragar a vida dele e a minha, sabe? E é isso, assim, basicamente o vilão, ele tem que fazer esse trato, né, com o herói, ele tem que fazer esse contraponto, porque é importante. Eu sempre acho que não existe um bom herói sem um bom vilão de contraponto. Com certeza, uma galeria de vilões, então, melhor ainda. Isso aí é uma boa mãe. Oh, desculpa, Batman. Sem uma... Opa, olha que mancada. Desculpa, Batman. Eu acho que o vilão que faz o herói, sabe? É, então, o herói, ele, muito do herói é feito pelo vilão. Isso. Por isso que o Mac é ruim. Não tem vilão. Por isso que o Mac... O Mac, quem que é o vilão do Mac? A língua portuguesa. O vilão do Mac é as vendas. É o editor que cancela. Ainda bem que não falamos de 952 aqui, mas vamos lá. E pra fechar aqui, então, o cast, galera, vamos fechar aqui com recomendações, sagas e arcos, assim, quem gosta de saga, né, tem gente que não gosta. Basicamente, o que a gente recomenda, o que é bom, o que não é. E puxando a bola aí pro Kiba. Kiba que é um iniciante, então ele tá nessa postura, assim, mais que a gente. Eu vou recomendar uma saga que vocês que me recomendaram até, aliás, foi o Rods que me recomendou, que é a Guerra Civil da Marvel. Ah. Porque ela é perfeita pra quem não conhece a Marvel. Essa eu lembro. Porque você vai entender toda a história, porque você vai conhecer todos os super-heróis quase da Marvel aparecem aí, né? Isso é muito... Isso, e cada um mostrando bem a sua personalidade, o que eles pensam, exatamente, né? É muito... É muito... Muito boa. Interessante. E é um negócio que você quer ler de, tipo, o mais rápido possível, sabe? Você quer ver o desfecho disso. Você quer ver onde isso vai dar. É uma história muito complexa, né? É uma história muito complexa. Por mais que tenha as nuances também, o universo da Marvel já tá bem avançado, assim, do que a gente conhece um pouco, do basicão, né? Então você tem que acostumar com algumas coisas, assim, Homem-Aranha, né? Com essa Tony Stark, robótica lá. E assim, se você quer ler, leia tudo. Porque assim, como as boas, entre aspas, mega sagas, ela tem várias vertentes. Então você vai ter a vertente principal, que é a Guerra Civil. Aí você vai ter as paralelas, que é, por exemplo, Guerra Civil, Homem-Aranha. Guerra Civil, Wolverine. Exato. Leia tudo. Se você conseguir ler tudo, realmente, aí você vai ter uma experiência fantástica. Uma coisa que eu gosto mesmo é que a discussão não é em torno dos vilões, não. É em torno dos heróis, cara. O que é legal é assim, você vê super-heróis batendo de frente contra ideais. Você não tá vendo só uma brigazinha de super-heróis. É isso. Não. Capitão América versus Homem de Ferro, uma briga pesada. É um ideal que tá sendo batido ali de frente, que é interessantíssimo, sabe? Não é um crossover de graça, né? Que nem a maioria dos e ele vai... E vão ter personagens que vão ficar na dúvida. O próprio Homem-Aranha, ele fica na dúvida. Ele não sabe aonde ele vai. Ele muda de lado, né? Sabe? Assim, é muito bom. Pra quem realmente tem interesse... Recomendadíssima. Alguns até chamam de a melhor saga da Marvel até hoje. Tem gente que fala. Então, eu vou com a minha recomendação aqui, porque eu já falei que eu não terminei nenhuma saga e tal. Ia até recomendar o Ponto de Ignição, mas a galera achou muito sacanagem fazer não! isso. Não! Pera aí, não! Como assim, mano? Tá maluco. Porra, tá maluco, cara. Tá maluco. Não. Aí que o pessoal não vai ler nada. Eu vou recomendar um que eu comecei a ler, que eu quero continuar. E eu achei, tipo, o início, o plot muito interessante, que é a Crise de Identidade da DC. Bem melhor, velho. Porra! O meu também, mano. Aí, caramba. O meu. Ah, o seu também, hein? Foi mal, Cid? todos. Ah. Tá todo mundo roubando as ideias. Vocês estão muito previsíveis. Que sacanagem. Aliás, o plágio acontece muito nos quadrinhos também. Bom, eu vou deixar pra você explicar melhor, então, porque eu só vi o começo da crise de identidade, mas achei muito legal. E o Rod se vira depois. É, o Rod não. É que assim, Pano, então, ele não viu o final do crise de identidade, né? Então ele não sabe a justificativa, a motivação que acontece. Não, a motivação ainda não. E é genial toda essa justificativa. Eu não vou falar muito, pra não dar spoiler pro Nem Panda, pra galera, cara, que vai ler, né? Mas é uma saga, Crise de Identidade. Eu adoro. Resume, né? Dá a sinopse do que é a Crise de Identidade. Então, basicamente, o plot do crise de identidade, ele começa com a morte da mulher do Homem Elástico, a Sue Dibney. Isso, a Sue Dibney. Ela é uma personagem muito querida do universo DC, da Liga da Justiça. Então, todo mundo fica preocupado, querendo saber quem é o assassino, quem matou ela. E todo mundo tem uma ideia de quem pode ser, porque foi um assassinato, portas fechadas, então tem vários jeitos de poder entrar, né? E cada um procurou um vilão, né, que poderia ser. Só que aí tem um grupo já fechado da Liga da Justiça que tem uma ideia de quem pode ter sido. É, assim, é um acontecimento que abre margem pra uma coisa muito maior, sabe? Mais sinistro, assim, que tava oculta e tipo... Ele é necessário pra quando você começar a ler a mega saga Crises Infinitas. Infinitas Terras. Isso. Ela também, é muito também, importante. Também. Não, em Crises Infinitas. Crise Infinita. Isso. Ah. Yeah, isso, foi essa mega saga. Porque ela é muito importante, ela abre um fato que vai suceder lá no Crise Infinitas. Mas essa própria saga, ela gera um questionamento, né? É aquela história. Isso. Por que o herói usa a identidade, uma máscara, mas tem uma identidade secreta? Por que ele usa máscara? E segundo, quem leva vantagem no assassinato dos familiares dos heróis? E assim, eu vou além disso também. Porque assim, o Crise de Identidade, terceira também minha recomendação, agora eu tenho que me virar pra isso. Mas ele tem uma pegada assim também muito humana pros personagens. Principalmente os personagens da DC Comics, que são muito mais icônicos do que se a gente pegar, tipo, comparar direto com os da Marvel. Os da Marvel, eles são mais humanos, são mais, assim, pé no chão. Os da DC, não, cara, eles são quase como eles deuses. Eles são mais assim, idealizados. Entendeu? Muito idealizados, assim. São, e trazer sentimentos humanos também, né, que é o caso que ele trouxe, assim, nessa saga. Fui muito, muito bem encaixado. Então, você via desespero, você via angústia, cara. Você vê todo mundo afetado, assim, por esses acontecimentos, assim. Começa com uma história que não deveria envolver todo mundo, mas acaba envolvendo, entendeu? Então, é um negócio que tem consequências, assim, absurdas, assim. Esse crime, cara, por consequência disso, o pessoal vai explorar outros fatos que aconteceram também. Em teoria, teriam ligação, que é muito boa. E pra completar, cara, a gente tem o Slade dando um couro na Liga da Justiça. Sozinho, cara. Sozinho. Em 5 minutos, cara, ele deu conta, mano, de todo mundo. Não, ele deu conta do Flash, ele deu conta do Electro, do Lanterna Verde, do Gavião Arqueiro, do Lanterna Verde, Canário, do Zatanna. Era qual Lanterna nessa época? Era o Hal? O Kyle Rayner. Não, não era o Hal, não. Era o Kyle. Só depois. O Chris é de 2004. O Hal volta em 2005. Isso. E, meu, sensacional. Tem Dr. Luz, vilão, filha da puta. É, ressuscitaram ele, o Dr. Luz. E, meu, tem consequências que são levadas muito bem pelo universo da DC em diante. Eu falo, a motivação desses assassinatos é sensacional. Descobrir quem é o assassino, quem está fazendo isso, é uma coisa que eu nunca pensei antes, cara. É muito foda. É, recomendo mesmo. Recomendo. São 7 edições fechadíssimas. Isso. Assim, não tem nada expandido. Até tem consequências, mas durante esse acontecimento você só tem essas 7 edições, então não tem desculpa pra ler. Se você não achar impresso, vai procurar numa loja virtual, tem a Comixology, sabe? Vai sair baratinho, sei lá, $10, ou até menos, você compra toda essa saga aí. Cara, e no final o vilão é o Aquaman, certeza. Com certeza é o Aquaman batendo em todo mundo com golpinhos e baleias. Já que eu fui clichê até aqui, nada melhor. O cabeça não tá falando de herói, melhor. Ele tá falando de Lanterna Verde. Só tinha um herói. É que na verdade não vai ter um cast de Lanterna Verde, então eu quis fazer o meu, entendeu? Na verdade. Não, mas assim, sem sacanagem, realmente eu vou falar de uma. Eu até vou citar outras duas, essa eu vou falar por ter sido a primeira que eu li, e uma das que eu mais gosto até hoje, mas eu vou citar outras, que é A Guerra dos Anéis. Ah, maneira. Ah, essa é boa. Que é quando você começa, a edição número 1 que eu comprei, você tem o início da Guerra dos Anéis. Que é o seguinte, o Sinestro criando o exército dele, montando o exército dele pelo universo. Aí ele já tinha a tropa dele, ou não? Ou a tropa do Sinestro? Ele começou a montar aí, ele tinha o anel amarelo, mas ele só conseguiu construir a bateria e anéis porque ele só tinha o dele. Aí o que acontece? Quando ele é jogado no mundo da antimatéria, ele encontra um antimonitor. E ele consegue construir os anéis. O antimonitor ou o armeiro que constrói? Não, o armeiro constrói o primeiro, que é o dele. E o antimonitor consegue replicar pra poder espalhar. Putz, antimonitor. É que eu escuto antimonitor e eu já fico com receio. E ele é importantíssimo nessa saga. Mas eu acho que, assim, pra mim, além, lógico, do embate principal, pra mim tem um dos personagens que, assim, eu não conhecia, mas foi um personagem que, cara, eu achei foda, que é o Superboy Primordial. Ah, Superboy que depois Prime. Virou Superman. Nossa, cara, que depois virou Superman por causa de direito de nome. Cara, ele dá um cacete no Super-Homem, na Supergirl e na Poderosa. ao mesmo tempo. O Superboy Prime, ele é o mais forte Superman de todos, assim. Ele só perde pro Superman da Era de Prata. Não, é um Superman dourado lá, que, tipo, vai além da compreensão humana. E, tipo, cara, é absurdo. As lutas dele, depois ele tem uma luta com o que é o novo Ion, que é o Sodanyak, que é um Daxinamita, que tem o mesmo poder do Super-Homem, entre aspas, na Terra dele. É uma luta brutal, assim. Essa luta acaba, assim, é foda. A saga é muito boa, porque você tem aí o início da outra tropa. E é uma saga de guerra, então, meu, esperem, tipo, motivos, ideais e vontades, as coisas. E eu gosto muito das histórias do Lanterna Verde, porque são histórias que botam em contraponto aí a vontade, sabe? De todo mundo, todo mundo. E não é que eles querem dominar o mundo, não é o Darkseid que quer explodir planeta, não. O Sinestro, ele quer botar a idealização dele no universo, espalhar a forma dele de pensar pro universo. E bate em contraponto com os heróis. Então vai ter herói da Terra brigando, vai ter o Parallax, vai ter o Parallax vai absorver outros personagens, assim, as entidades começam a ser trabalhadas realmente. O Geoff Johns dá a abertura pra Noite Mais Densa. Isso. É aí que ele começa a introduzir isso. Não é a melhor saga de todos os tempos? Não é. Realmente, não tá nem perto das outras, mas é uma saga que eu recomendo, eu gosto muito. Ah, legal, legal mesmo. Só pra deixar citando, então, pra não dizer que, só falou de Lanterna Verde, seu fanboy. Eu só acho que já percebeu essa altura do campeonato, que a gente é meio decenal, na maioria. Um pouquinho, né? Não. Por isso que na apresentação eu falei que eu ia defender as diferenças. Ainda bem que o Kiba tá aqui, cara, ainda bem. Então. Eu só falo que essa da Guerra dos Anéis, eu gosto, os membros da tropa do Sinestro, pô. Cara, eles são muito feios, né? Não, baita. Não, os principais mega vilões das mega sagas da DC, porra, das últimas. Ah. Não, ele chamou o Antimonitor, o vilão do Crise nas Terras, chamou o Parallax, o cara lá do Zero Hora, ele chamou o Superboy Prime do Crise Infinitas e o Super Cyborg, a história da morte e retorno do Superman. A hora que o Superboy aparece, o Super-Homem ficou maluco, ele falou, não, fodeu. E o Superboy, cara, ele tava preso, o Superboy, ele matou o Superman da Terra 2. É, foi ele que matou, né, na Crise das Infinitas Terras. Crise Infinitas. Não, Crise Infinita. Ah, droga! Por que eu troco? O Superboy Prime, ele apareceu no finalzinho do Crise nas Infinitas Terras, ajudando a derrotar o Antimonitor. Só que ele retorna no Crises Infinitas, como um dos principais vilões. Ele fez tanta merda nessa Crise Infinita, ele ficou tão forte. Primeiro que ele tava movendo planetas, assim, tipo, parte do plot era... depois ele ficou tão forte, assim, com as consequências. Ele só foi derrotado, cara, porque ele entrou num desespero absoluto. E outra coisa também, que ele tava preso, e é uma coisa que eu não gostei muito. Ele tava preso. Ele foi preso pelos guardiões, entregaram pra tropa e falaram, a gente cuida deles, Como vocês cuidaram de tudo, né, até agora, Smurfs. Botaram ele dentro de uma caixa perto do Sol Vermelho, porque ninguém pode chegar lá, né? Exatamente. Ninguém, porra. Mas... E aí, é legal que além de tudo ele não tem fraqueza, porque o universo dele sumiu, então não tem... Na verdade, ele existe ainda, depois ele até retorna pro universo dele, mas não... Mas não foi consumido o universo primordial? Foi, mas voltou e... Ah, é. Então... Então, assim, só deixando mais umas outras pra você, não vamos citar nem nada. É, como a gente já falou, a Batalha pelo Capuz e a consequência dela é muito boa. Adoro essa saga. Legal. Assim, a última caçada de Kraven, assim, adoro também. Bom. E pra fechar aqui, eu vou fazer minha recomendação, assim, de última hora, pra vocês, pegou a mim. eu vou recomendar, não uma mega saga, não um mega arco, mas um off-topic, um universo expandido. Ele se chama O Reino do Amanhã. Ele é desenhado pelo Alex Ross. O cara é fantástico. O desenho dele é muito bom. Ele dá um... Realista. O desenho mais realista que a gente tem hoje em quadrinho, acho que... O melhor cara que desenha o Superman é ele. Não, qualquer herói, cara. Você vê os trabalhos dele na DC, na Marvel, de tudo, cara. Ele desenha muito bem. Ele faz praticamente pinturas, cara. Não, não é um desenho assim, só de quadrinho. É uma assim, o Reino de Amanhã, ele se passa depois de um tempo no universo DC. Eu acho que... O Superman, o Batman, pessoal, já estão por volta dos 50, 60 anos. Eu não tenho certeza agora de cabeça, que já faz um tempinho que eu leio. Os principais heróis, eles se aposentaram, então tá tendo uma relação de uma nova geração de heróis. Basicamente, acontece uma situação lá que faz o Super-Homem ter que sair da fazenda que ele tava vivendo todos esses anos pra voltar a ser herói. E ele encontra esses ícones do universo DC que também estavam parados. E são conceitos muito legais de contraponto. É uma saga, cara, que eu não quero nem aprofundar muito em nada, porque vale a pena você ler por si só pra pegar a experiência completa. Imagina você pegar esses conceitos dos super-heróis, amadurecer eles durante alguns anos e retornar eles a esse universo em meio, entre aspas, de uma crise, de um problema sério que tá acontecendo naquele universo. Então a gente vê o Superman velho, já desgastado, porque ele errou, sabe? Tem uma situação que o Coringa matou a Lois Lane, ele fica meio chateado. Você vê o Batman extremista, que virou totalitário em Gotham, entendeu? Ele expandiu o universo dele. O Flash, ele já não conseguia mais parar numa dimensão só, por de tão acelerado que ele tava. É muita coisa que acontece nessa saga que meu, meu, é sensacional. Eu não posso falar nada, cara, que acontece, porque senão vai diminuir a experiência de vocês. Procurem assim, o Reino de Amanhã. Você vê os personagens da DC envelhecidos no futuro não tão distante. E a gente tem Capitão Marvel e Superman brigando da maneira mais épica possível. Nossa, cara. Shazam! Shazam! É, eu achei engraçado, ninguém citou The Dark Knight. É, então, Returns, menção, né? Como menção rosa, vou estar assim. Menção rosa. É. Menção rosa, óbvio, né? Batman, Dark Knight Returns. Eu gosto muito do Contrato de Judas, do Titãs também. E do Longo Batman. Dia das Bruxas. O que a gente pode pegar mais aí de... O Dia Mais Claro, excelente, só que não. Só que não, a Última Caçada de Kraven, tá? A gente tem aquela... tem muita coisa ano legal um. Assim pra ler. Tem muito. O ano 1... Um, o ano 1 é... Que fica falando de Batman é sacanagem. Assim. Batman não é. Deixa eu falar de Lanterna Verde, então. Não, brincadeira, sério. Desde do Crepúsculo Esmeralda até o Renascimento Esmeralda... Renascimento é. Só, né? É, o Lanterna Verde é Renascimento. Isso tudo vale a pena, que é da hora que ele pira até a hora que ele volta como o herói que ele sempre foi. Cara, esse passagem é fantástico. Uma recomendação legal também pra galera que gosta da Marvel, tentar ler esse universo Ultimate aí, que é o universo mais novo da Marvel. Pô, muito bom, cara. Então tá um pouquinho mais conciso, né? São conceitos mais novos, então não trabalha tão isso do herói da área de ouro e tal, né? Da área de prata, no caso da Marvel. Isso se quando você estiver ouvindo isso, a Marvel não tenha feito isso. Pode acontecer. Ah, tem Marvel Zombies, que é muito divertido. É o universo da Marvel, tipo, com zumbis. Todo mundo vira... E o Noir. O universo Noir da Marvel fica no ar. Não vou... Fica no ar. Fica no ar. Não sei, assim, a muita Clone coisa. Wars do Homem-Aranha também é muito legal também. Eu gosto. A segunda... Mais... Atual. A atual. A saga do Clone atual de 2009. Inicial lá, não. Pelo amor de Deus. Leão é de 2009, que essa é a que Guerra Secreta, vale a pena. Seja, o primeiro crossover Guerra Secreta também, bom. Muito legal. House of M também. House of M. Dinastia M. Marvels da Marvel é muito legal também. Peguem esses nomes, galera. Vamos dar uma pesquisada assim. Tem muita Sagas coisa do Infinito assim. Da DC tem a Crise Final, que é muito legal também. E Flashpoint, quando você tiver com mais de 8 mil de poder de luta no universo DC. E você estiver preparado pra uma coisa diferente. É, uma coisa que não vai dar tão certo. Mas é isso aí, galera. Não deu pra ser imparcial. Como que é um negócio que marca com todo mundo aqui. Fica aqui as recomendações, né? As risadas e tudo mais. A gente tá aqui no comentário pra tirar dúvida, bater um papo. Quem mais lê comics também, né? A gente tem um público que a gente tá conhecendo também, né? Então, vamos sugerir. E deixem aí suas recomendações. Críticas, se quiser criticar. Críticas, crises. E ameaças, sei lá, não sei. Brigar com o Liefeld, pode mandar. Semana que vem, cast número 1 de Robin, Dick Grayson, os 4. Então, no Maratona Robin, no Projeto X. Obrigado por acompanhar a gente aqui, né? Principalmente aqui em época natalina. Estamos chegando. Natalina, então, exatamente. Um feliz Natal. Espero que vocês leiam um bom quadrinho em aconchego de sua ganhe família. Ganhe quadrinhos de Natal. Isso, tomara que ganhe. E que o lobo não mate o Papai Noel. Se já não matou. E, não, sério, galera. Obrigado mesmo por acompanhar mais um Projeto X Podcast. Gostamos muito. Gostamos de fazer esse podcast bem pessoal, assim. E valeu, assim. Até a próxima. Falou, galera. Falou, pessoal. Valeu, tchau. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada no Projeto X Podcast. E hoje eu estou aqui com o Mug. Eu, minha pessoa! E o Mug não está apresentando e hoje eu não vou deixar ele tomar meu lugar como apresentador aqui no caixa de entrada. Foi mal! Vamos começar aqui falando dos nossos parceiros. O primeiro deles é o DollarCast. Anypari. O Otaku Company. O Legcash. O Ota Crazy Go Go. Omega Cash. O Mini Clouds. Level 1 Podcast. E hoje a gente tem um anúncio muito legal pra fazer de um nosso novo parceiro, que a gente fechou essa parceria essa semana com o pessoal muito gente boa do... Hyuga Downloads. O Hyuga é onde você consegue achar todos aqueles animes que você precisa assistir. Eles têm todo o acervo de animes que vocês precisam e tudo via Mediafire, cara. É lindo, bacana demais, velho. E eles são um site de reencode, né? Então... É, você consegue pegar também com um tamanho mais leve, né? Não fica aquela coisa pesada. Acesse aí o site deles, hyugadownloads.net. Se você não entendeu nada do que eu falei, o endereço também não entendeu, acessa lá na postagem que tem o link, beleza? É isso aí. Temos uns recadinhos pra dar pra vocês hoje, pra vocês entrarem aí na matéria do Cabeça, que o tema é... JL8. Pra quem não sabe, Justice League 8, né? Depois dei uma lida pra vocês entenderem melhor, que tá bem interessante, eu que revisei e gostei pra caramba do texto. Nossa, cara! Eu tenho que falar que o Cabeça tá escrevendo muito bem, a cada dia melhor. Cara, tô adorando ler os textos dele. Meu, e JL8 é sensacional, velho. Sensacional, velho. Você duvido você não ler as duas primeiras tirinhas e piscar os olhos e perceber que você leu todas. Seguinte, tenho aqui um recadinho da Otacrazy Go Go. Agora, o Luigi, do Otacrazy Go Go, está junto com o Azrael, também grande amigo nosso, fazendo... O Toku Quest. O Azrael é um cara extremamente gente boa e a gente adora conversar com ele aí. Demais, muito. Embora que ele sempre me trola falando de One Piece, mas eu sei que isso é brincadeira, que isso é coisa de amigo troll, então whatever. É, mas tá lá o Toku Quest 01, né? Nova versão do Toku Quest, eles falando sobre Kamen Rider versus Super Sentai. Super Hero Tai, isso aí, né? E pra quem gosta de Tokusatsu, é um prato cheio aí, muita informação, né? E tem mais um recado aqui pra dar pra vocês da nossa promoção, das nossas duas promoções, na verdade, né? Das nossas promoções no Facebook. Yes! São as promoções do encadernado do Lanterna Verde e da edição do livro do Hobbit. Isso aí. Aliás, o filme do Hobbit estreia aí dia 14, né? Então vocês vão gostar muito de assistir e ainda de ler o livro, que é bem interessante, muito tão bom quanto o filme aí, que eu ainda não assisti, mas eu já tô falando que é bom. Se vocês quiserem participar das promoções, vai lá na nossa fanpage no Facebook, procura lá na busca do Facebook Projeto X Podcast. Se você não curtiu ainda, curte nossa página, procura lá as imagens e compartilha, né, Mugi? Isso aí. Lembrando que a do Encadernado Lanterna Verde Origem Secreta termina na semana que vem. Fiquem ligados aí que a promoção vai até o meio-dia do dia 12 e o resultado vai sair no dia 14, né, aqui no caixa de entrada do próximo podcast, tá? Então fiquem de olho. E participem que vai tá valendo a pena e já tem bastante gente participando. Ambos são prêmios muito legais que a gente escolheu bem, pensando no que a galera ia curtir, né? E, bom, e agora a gente vai falar um pouquinho do podcast da semana passada, que foi o podcast de Mortal Kombat. Isso aí. Pessoal, por favor, continue mandando e-mails, porque o feedback de vocês é muito importante pra gente. Então, se você gostou, fala que gostou. Se você não gostou, manda e-mail mesmo, entendeu? Fala o que você não gostou. A semana passada a gente lançou dois podcasts, né? O Round 1 e o Round 2 do Mortal Kombat. Aliás, não sei se vocês repararam, mas não tem a letra C quase no podcast, né? Na postagem. Foi tudo postado com K. Até, inclusive, a palavra podcast foi postada com K. Ficou muito legal as duas partes. O Rods e o Cabeça trabalharam pesado nesses podcasts aí. A gente percebeu que a parte 2 teve muito menos downloads que a parte 1. Então, se você ouviu a parte 1, então escuta a parte 2, que tá bem legal também, viu? Se você se baixou pelo feed, né? Alguém baixou aí pelo feed, presta atenção que o feed do nosso podcast só agregou o episódio 1. Então, se você baixa pelo feed o podcast, dá uma acessada pelo site e baixa a parte 2 do Mortal Kombat. Que tá muito boa, e o nosso caixa de entrada tá lá na parte 2, né? Se você não baixou a parte 2, você não ouviu o caixa de entrada da semana passada, que foi epicamente hilário. Nossa, é mesmo. Bom, então agora a gente vai ler um pouquinho dos e-mails que chegaram essa semana, né? Vamos ler pra vocês. Vamos ao primeiro e-mail da Monique Costa, né? Que o Mugi vai ler pra vocês. Bem, ela começa... Olá, coisinhos do Peixes. Ela explica por que peixe traço X, né? Projeto X igual PX igual Na verdade, a gente criou assim a nossa sigla PXP, né? Então, peixes. É, exatamente. Mas peixes também é legal. Então, ela coloca aí, ela explica, né? Por que PEI-X, né? É, projeto X igual PX, igual P mais X. Então, PX, né? PX, PX. Ah, enfim. Ela continua, né? Depois dessa explicação. É, por que vocês não têm um mascote? Ou melhor, massacote, como ela escreveu, né? Ou vocês têm? Kiba, a gente tem? Não, nós não temos ainda. Aliás... Na verdade, a gente tem. Mano FC. Ah, sim. Não, mas é mascote assim, de imagenzinha do site, a gente ainda não tem. Quem sabe um dia. Se alguém sabe desenhar e quer fazer o mascote pra gente, faz, mas não sei. Ela prossegue. Bem, nunca gostei de jogo de luta. Eles só servem para acabarem com os controles. Oh, muita verdade isso, né? Prefiro ver os outros jogando. A reação deles é melhor do que o próprio jogo em si. Às vezes você não precisa nem ver, só escutar as outras pessoas jogando. Bem, não gosto de combate mortal. É, sobre a dica, acho que seria a primeira vez de vocês fazendo cosplay ou cospobre. Ou então fazendo crossdressing. Meu Deus, não. Pensei nisso já que vocês disseram que nem vai vir besteira. Bem, acho que é só isso. Tô com preguiça de escrever. Até mais. Pergunta, vocês são masoquistas? Mas hein? Não, nós não somos masoquistas. E também a gente nunca fez crossdressing, que fique claro. Que fique bem claro. Que eu nem sei o que é isso, mas a gente não fez. Crossdressing é quando, por exemplo, um homem faz cosplay feminino ou uma mulher faz cosplay masculino. Não, nós não fizemos. Graças a Deus. Pelo menos eu não fiz. É. Valeu, Monique, pelo e-mail. Continua mandando e-mail pra gente. A gente adora ler os e-mails que você manda. E agora a gente vai pro próximo e-mail, que é do Felipe Souza. Felipe Souza, e eu vou ler pra vocês. Ele mandou um e-mail falando do podcast de Mortal Kombat também. Vamos lá. Ei, feras! É, apesar de ter jogado muito poucos jogos de luta, sempre achei interessante Mortal Kombat, principalmente pela parte de violência exagerada. É, realmente, é um jogo bem violento. Aliás, é muito divertido ver sangue voando na tela o tempo todo. É. Acho o Sub-Zero o lutador mais chato de jogar contra, pois o pior golpe não é nenhum de seus golpes de congelar, e sim o soco nas bolas dado pelo Johnny Cage. Eu prefiro Scorpion, por isso que eu não tava no Sketch. É, eu prefiro não comentar. Eu sempre gostei de jogar com o Scorpion também, mas é por causa do Come Over Here. Mas enfim, só mais uma coisa, Mortal Kombat é muito bom, mas não consegue melhorar o funk, é, realmente. Aliás, essa ideia do funk eu não sei de onde surgiu, e se eu fosse o presidente do Projeto X, eu teria vetado. Eu também. Mas enfim, como o Projeto X não tem presidente, a gente... É tudo uma baderna. Tudo, é tudo liberado, quase tudo. Tudo pode. Mas de qualquer forma, valeu aí, Felipe, pelo e-mail. Curte bastante Mortal Kombat também. Eu particularmente gosto, não sou viciado como o pessoal que gravou o podcast, mas eu gosto bastante também e já joguei bastante aí Mortal Kombat. É legal jogar e perder contra os viciados. Esses foram os e-mails dessa semana, agora a gente vai falar um pouquinho dos comentários. Vamos comentar os comentários. Comentando comentários, é isso aí. Um dia a gente ainda faz uma vinhetinha só para o comentando comentários, só porque é uma fonética legal de falar. É, e eu ainda não acredito que essa ideia veio do Jim. É, na verdade o Jim, ele tem boas ideias, né? O Jim tem boas ideias. É estranho. É estranho. Bom, vamos lá. É, o primeiro comentário veio da Marina Costa, no cast de Mortal Kombat. E ela comentou o seguinte. Nossa, riu muito com a leitura de e-mails. Principalmente quando chutaram que o próximo cast seria do Crepúsculo. Pensando bem, você... Ainda bem que erraram, né? Ainda bem que erraram. Ela prossegue. Pensando bem, vocês até que... poderiam fazer um cast do Crepúsculo. Brincadeira, não. Será que é brincadeira mesmo? Sei lá, hein. Marina, eu fiquei com medo de você. Depois você... Marina, hein. Você manda uma mensagem pra gente respondendo isso aí. Será que é brincadeira mesmo? Me desculpem, mas não consegui ouvir todos os dois casts. Escutei o início do primeiro, mas sei lá, muita info pra minha cabecinha. Aí parti pro segundo. Até que tava melhor do que o primeiro. Ó, tá vendo? Pessoal que não escutou o segundo tem que ir lá escutar. O segundo tá tão bom quanto o primeiro. Os dois estão muito legais. Ela termina. Ia escrever mais alguma coisa aqui, mas eu esqueci. Minha memória tá ficando pior a cada dia. Memória de todos tá ficando pior. Lembra aí, ó. A gente vai te dar, Marina, uma semana pra você lembrar e mandar pra gente falar no próximo cast, hein? Isso aí. Se eu gravar o próximo cast de entrada, eu vou lembrar de falar isso. E, aliás, a gente vai lembrar de perguntar se era brincadeira mesmo o negócio do Crepúsculo. Eu acho que não era brincadeira não, mas enfim. Bom, o próximo comentário aqui também foi no cast de Mortal Kombat, foi do Thiago Macena, o nosso grande amigo Daileon. O Daileon comentou que o cast tá muito bom. Ele falou assim: não joguei todos os jogos da série, mas acompanhei toda a evolução de Mortal Kombat. Mas, como assim Sub-Zero amarelo? O Scorpion é muito mais da hora do que o Sub-Zero. Além disso, a história dele é muito mais legal. E aí, o que vocês acham? Quem é melhor, Sub-Zero ou Scorpion? Eu quero que vocês mandem um e-mail falando qual dos dois é melhor, Sub-Zero ou Scorpion. Eu particularmente prefiro o Reptile, mas tudo bem. Eu acabei de falar que eu gostava de jogar com o Scorpion e agora eu tô falando do Reptile, né? Mas enfim. Vamos continuar aqui. Olha, eu prefiro aí do Scorpion, não sei... Não, eu gosto de jogar com o Scorpion porque, assim, como eu não sei jogar jogo de luta, eu apelo. Então, com o Scorpion é mais fácil de apelar. Boa, nice. Mas... dois. Bom, vamos lá. O Sub-Zero é ninja de um clã chinês. Chinês? Como assim chinês, né? Como assim? O Scorpion é um ninja mesmo. Bom, pelo menos enquanto era humano, sobre o nome de Hanzo Hazashi. O cara manja de Mortal Kombat. Ele devia estar no cast também, junto com a galera. É. Mas é fato, o Scorpion é melhor, tanto que atualmente ele é o símbolo da empresa. Não sei como vocês conseguem preferir o Sub-Zero. O Scorpion detona. Não sei se você reparou, Daira. Não sei se você reparou. Tô falando diretamente com você aqui, pra todo mundo ouvir. Não sei se você reparou que na imagem do podcast que eu fiz, eu coloquei os dois. Justamente porque eu sei que os dois têm aquela rivalidade, assim, de público, né? Qual que o público gosta mais. E aí, na imagem do podcast, ficou o Sub-Zero a versão nova e o Scorpion a versão antiga. Mas se você ver os dois arquivos de podcast, cada um tem a versão nova e antiga, né? A parte 1 tem a versão antiga e a parte 2 tem a versão nova. São capas diferentes, apesar de ser muito parecidas. Então, é uma curiosidade aí. Sim, sim. As capas são diferentes. E como ninguém percebeu, eu resolvi falar. Fica aí pra quem gosta de colecionar as coisas. Agora a gente vai finalizar aqui dando a dica do podcast da semana que vem. Mas antes da dica do podcast da semana que vem, vamos falar da dica do podcast da semana passada. Então, Kiba, a dica da semana passada foi nossas primeiras vezes com 3 pontinhos. Com o quê? Com o quê? Com o quê? Com os comics, vocês pensaram besteira? Que levaram pro mau sentido. Pensaram que a gente ia fazer um podcast estilo Malhação aqui. Erraram. A Marina até levou pra um lado até que poderia existir, tipo, nossas primeiras vezes fazendo cosplay, né? Até beleza. É, mas não era cosplay. Um dia quem sabe. Mas foi as nossas primeiras vezes com comics de super-heróis, né? Pra ser mais específico, né? E como também, por exemplo... Teve gente que é novata aqui, por exemplo, o Kiba, você começou recentemente, né, então... Eu sou novato, vocês acabaram de ouvir, eu vi que eu sou novato aí, eu tive meio que motivos para entrar nesse meio, mas meu negócio mesmo são os videogames, entendi. Mas enfim, agora a gente vai falar um pouco, como ninguém acertou, a gente não vai falar nada, porque não vale prêmio nenhum também, mas a dica do próximo podcast é... Academia... Dicionário e cachimbo. Aliás, essa dica, ela é impossível. Impossível, acho que ninguém vai acertar. Foi uma reunião aí que aconteceu hoje. Tava eu, Cabeça, Feiro, Sage e o Panda discutindo loucamente, porque a gente já sabe, né? Todo aqui o projeto já sabe, só vocês que não sabem, obviamente. Óbvio anulante, né, Kiba? mas aí, se vocês prestarem atenção no que tá acontecendo, vocês vão perceber que é uma dica fácil, hein? É, só somar um mais um igual a dois, tá fácil, cara. Um mais um não. Um e meio igual a três, vocês vão entender, vai. É uma conta mais complicada, mas... É isso aí. Bom, é isso, galera. Por hoje é só aqui no nosso caixa de entrada. Continuem mandando e-mails, continuem acessando o nosso site, continuem comentando. Veja a nossa fanpage, a gente sempre tá lá postando porcaria ou então postando coisa séria também. É isso aí, galera. www.projetoxpodcast.com.br. Nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Nós estamos sempre online e eu tô sempre no Facebook. Mandem mensagens que a gente conversa com a galera, adiciona no Skype. Faz a caralhada 4 que a gente tá aí, beleza? Beleza. Um abraço pra todo mundo e até a próxima, galera. Falou, tchau, tchau. Ikiba, para de colocar Dolan Please na pauta, por favor. Vocês vão ficar de verdade assim, horror de Duck, velho, na Marvel. Dolan. Então eu vou, eu já tenho a minha. Então, não. Você quer começar, Panda? Não, eu ia falar... Não, eu falei não pra Fer, que ela tá me oferecendo bala aqui. Ah, tá bom, que é Tá bom. Pode entrar na chamada se quiser. Pode entrar. Tá então bom. Fica aí. Tá bom. Tá bom. Sacanagem, hein, mano. Piada interna. Então, peraí, deixa... Piada interna não, tá nos erros do outro cast. Hã? Tá nos erros. Tá nos erros de Mortal Kombat. Tá bom. Qual que era a frase? E isso puxa a bola aqui pro nosso próximo quadro aí, né, que é o quando... E faltou o Panda. Ah, faltou o Panda. De novo o Panda foi esquecido. Tá bom. Tá bom. Pensava que só o Mugo esquecia o Panda. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Só um adendo, eu fiquei muito feliz porque minha avó trouxe pastel da feira. Lembra aquela bala que explodiu na boca? Sacanagem, Cocô. Eu tô comendo uma trufa que explode na boca, é muito estranho. Nossa. Isso. Isso vai pro cast, vai pro cast, né? Topic, mas eu precisava comentar. Ok, você sabe que essas suas falas... O mundo precisa saber. Sabe que essas suas falas sempre vão pros erros, né? Mano, mas é muito com legal certeza. Isso. Ah, você vai morder na trufa e, tipo, ela começa a explodir, tipo, na sua... Muito legal isso, cara. Legal, parabéns. Tem cabeça... Parabéns. Você quer um tempo pra pensar aí, mano? Traguei o cast, né?